também McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, tá no ar Estádio 97. Boa tarde, vagabundo. Salve, salve. Olá, tarde. Vagabundo. Ah, tamo aí, né? O Mota falou vagabundo. Vocês estão de brincadeira. Pego que só veste trabalhar às 6 horas da tarde, cara. Ó, na boa, hein? Mota. Na boa, na boa. Fase, viu? É o Mota, o Vieira. O Mota acordou 5h12, o Mota acordou, ele falou. Ah, é? Por quê, Vieira? É, porque... Ele tava dormindo comigo. Foi bem agora. Como que ele sabe? Como que o Vieira sabe a hora que ele acorda? Minutos. Nossa, ele acordou, ele deu 12 minutos. Altas revelações aqui. Ele sabe até os minutos que eu acordei, gente. Vocês imaginaram o Mota e o Vieira, hein? Casal? Vocês imaginam esse casal? Tá deitado de conchinha, velho, imagina. Aí, Vieira. É uma visão do inferno. O Mota tá na praça, cara. É, Vieira. O Mota tá na praça. O confessa, hein? Que você... Bibi Double, né? Que você tá atrás dos monitores e você não vê o que acontece. Ah, é? Você não vê mãozinha nas... A troca tem de mão naquilo, aquilo na troca mão? De mãozinha nas coxas. É? Só, negócio, o Mota... cara. O Vieira, agora você imagina a visão do inferno, RG. O Vieira deitado pra um lado, o Mota atrás dele, e aí pra acordar daquela roçada no queixo, no pescoço. Mas, assim, cara, não é nada disso. Não, ele fala assim, idiota, porque você fez a barba hoje. Que nojo. Não é assim que ele acorda. Eu vou te falar, velho. Pula pirata. Ele fala assim. Ele fala, mozão, vamos levantar. Como seria, como seria um côncavo? Ô, Domênico, ajuda aí, porra, que você tá olhando, cara. Ajuda. O que eu faço, Guerra? Atenção, hoje, logo mais, Mota e Vieira. Vão brincar de conchinha, já. Côncavo e conchinha. Eu vou dar a conchinha na orelha dele aqui, ó. Conchinha. Ai, nossa, tá violenta hoje. Maurício já tá na linha? Tá. Tô aqui, RG. Tá mais calmo hoje. Maurício, tá tudo bem? Tô sempre calmo. Tá tudo bem, Maurício? Ele tá tomando aquele sempre floral, calmo, RG. Viu, bar. Então tá bom. Florais de bar. E calmo. Florais. Você acha que eu tava nervoso ontem, RG? Você acha? Calma do rei. Não, a gente não acha, não. Tem certeza. O mundo achou, viu? Tava perdendo a linha. Não, pelo contrário, É que vocês são muito antes, cara. Aquela camisetinha vermelha, acho que não fez bem. Sabe qual é a chave, mano? A chave é quando eu fiz uma pergunta pra você. Aí eu disse assim, você quer apostar? Aí se você tivesse no seu estado normal, você diria... Olha, não. Não, eu não aposto que dá azar. Pô, ontem você veio com quatro pedras na mão. Apostou até a mão. E ainda quis tirar o meu carro, velho. Você, sim. Você não, ontem... Já tava já e ainda fez você assim, quer... olha, e trata de arrumar a diferença. O dinheiro pra diferença. Verdade, hein? Resumiu de um ano, foi. Vocês são muito tolinhos, velho. Por quê? Vocês são muito amadores. Vocês estão achando mesmo que... É, esperto é você que acorda com moto. Vocês estão achando... Vocês estão achando mesmo que o Mano tava nervoso por causa do clássico? Ah, é? Você acha mesmo que era isso? Era outra coisa. Era as gêmeas do Nato sincronizado. Ali que ele acusou o golpe, velho. Quem fica nervoso na frente de mulher geralmente é gaúcho, viu? Mas você sabe que tem uma mulher que eu não fico nervoso, não, cara. Não. Ela mora onde? É sua mãe, né? Fazer ela mora na rua Togo. Não, o Marcão não conhece, mas o Mano conhece. Você sabe, mano, que a Rua Togo, eu vou dizer uma coisa, hein? Celeiro de craques. Celeiro de craques, hein? É verdade. O Márcio Rodrigues mora lá também, mano, sabia? Opa, nosso parceiro aqui, produtor, o Márcio Rodrigues. É, de lá também. Ah, boa, Márcio. Mora nos predinhos da parte de cima. Mora na Rua Togo. Cara, demais, cara. Mora, dá uma olhada. Marcão, Mano, Márcio Rodrigues e Pablo Vittar. Pablo Vittar mora na Rua Togo. Esse cara lá. Não. A Rua Togo, Marcão, vai ser que nem aquela rua que tem aqui embaixo aqui do restaurante aqui, ó. Sabe? Qual rua? Na Renalda Augusta, direita, que tem aquele restaurante toda Avanhandava? Avanhandava. Eles estão cuidando lá agora, estão colocando... Vai virar calçadão. Isso. Calçadão da fama. Com as luzinhas penduradas, né? E quem mora lá, né? Quem mora lá também é o Naninha, cara. Puxador de samba aí. Tá vendo? Tô falando, olha aí. Se começar no bar, né? Começar a vasculhar... Grande Naninha. Naninha. Agora vocês. É que faz falar. Vocês falaram aí do Naninha da seleção portuguesa. Você imagina o Naninha, o cara, sei lá, do tamanho do. Aí você vai ver. Você vai ver o Naninha, meu irmão. É? Pequenininho. Canta muito, não canta, ou sou bem? Canta bem. Muito bem. Então vamos agora às pessoas que não sabem cantar. Apenas as pessoas que falam aqui de futebol, né, CBI? É, com certeza. Começando o estádio vamos 97, vamos às manchetes. Oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando melhor em você. É. Também no oferecimento do Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Bento. Corinthians. Corinthians! Não porra nenhuma, rapaz, tá louco? Vamos lá. Se fecha aí, ô caipira. Ô, mano. Essas horas, tá louco? Vou falar pra você. Deixa eu nem falar que nem vagabundo, não, porque agora você é boyzinho da barra, velho. O seu Bento vai. Ideia, rapaz, é louco. O seu Bento vai passar a visão pra você. Vamos lá. Ferveu o seu quiçuco, viu? Vamos lá, mano. Aqui é correria e sempre será, viado. Você é louco, mas fala aí, Bento. Vamos lá, como comentei ontem sobre o Corinthians que tá de olho em atacantes para o ano que vem, hoje eu não sei porquê, se tem amigos lá, enfim, hoje o Diego Tardelli foi ao treino do Corinthians, esteve lá, ele deve ter alguns amigos. Ofereceu lá a bicoleta, né? Ah. Foi oferecer a bicoleta. Que isso, mano. Ele tá na China, não tá? Tá, foi ver as instalações. Louco para voltar, né? Ah. Louco para voltar. E o outro assunto do dia, que estão querendo ferrar o presidente, hein? O conselheiro, né, o Romeu Tuma Júnior, que declara candidato na próxima eleição presidencial, né, marcado para janeiro do ano que vem. Certo. Ele entrou na justiça, pedindo o afastamento temporário do presidente Roberto de Andrade. Por quê? Ele também tenta anular a votação do conselho, né, que aprovou as contas de 2016 e o orçamento de 2017 desse ano. Vamos ver. Ele... É isso aí, mano. Quer dizer, o Tuma voltou com tudo. É. Ele tava meio sumidão. É. Ô, Bento, antes de mais nada aí, primeiro, com relação à parte política do clube, é evidente, eu conheço o Tuminha, gosto inclusive dele também, mas parte política de clube é um capítulo à parte para qualquer clube. É realmente que as pessoas, ao invés de torcerem pro clube, elas torcem por elas. Elas torcem pela chapa na qual elas representam. Enfim, se houve algum tipo de irregularidade, alguma coisa do tipo, acho que isso deveria ter sido discutido lá atrás. Por mais que tenham levantado alguma coisa, e se de fato for procedente a denúncia, eu acho que tem que ser apurado sim. Se a gente prega aqui uma moralização no futebol, a gente tem que, quando tem alguma denúncia concreta, e eu acho que o Tuminha, como um policial, ele deve ter alguma coisa aí que ele não ia jogar ao vento, se não fosse tão contundente, porque aí ele ia se expor ao ridículo. Então acho que ele deve ter alguma coisa na manga. Se tem, eu acho que deveria ser apurado sim. Só que o problema, Bento, é que estamos numa reta final do Campeonato Brasileiro, e por mais que queiram fazer alguma coisa agora, todo mundo sabe que nada vai acontecer. De imediato, nada acontecerá. Então, cara, eu vejo da seguinte forma. Tem alguma coisa? Beleza. Vamos levantar? Vamos levantar. Mas é o momento oportuno para se fazer isso? Não é, cara. Não é. O Corinthians ele tá num momento do Campeonato Brasileiro que já é uma reta final. O Corinthians ele não tá jogando bem. Já tem uma pressão enorme em cima do time do Corinthians. Jogar mais uma polêmica agora, ainda mais quando é fogo amigo, quando parte de dentro do clube, é complicado, cara. É complicado. Com relação à mídia, quando levanta alguma coisa, muitas vezes a gente sabe que tem cara que é mal intencionado. Ele levanta que é pra justamente tumultuar, porque o Corinthians ele é odiado. O Corinthians é odiado por boa parte da mídia. Quando eles incomodam. Agora, entende-se. Mas é verdade. Queridinho, vai. Estou querendo rir porque vocês sabem. Menos. O Corinthians ele incomoda. Você sabe menos, disso, bem o Domênico também sabe. Aqui você é antes, Domênico. Você não vai querer dar o braço muito pelo contrário. O que você sabe, Domênico? Você sabe. Você sabe que o Corinthians. Eu sei que eles adoram o Corinthians. É diferente. Não sabia disso aí, não. Pra mim é novidade. Adora. Queridinho da imprensa. Não, pelo contrário. Segundo o jogador que jogou no teu time, o Petros, deu a entender isso. Deu a entender e não falou. Na hora de questionar, viu? Deu a entender. O que eu entendi foi isso. Que é o queridinho. Isso prova a declaração covarde dele. Porque quando o repórter vai lá e pergunta, é covarde. Porque a partir do momento que ele dá a entender, por que ele não é concreto? Por que ele não é direto? Ele não pode provar. Aí eu não sei. Então não fala nada. Então não fala nada, bacana. Porque quando o repórter foi lá e questionou o Petros, falou, o que você quis dizer com isso? Eu já joguei lá, eu sei como é que é. Então. Não, eu não falei nada. Falou nada o quê? Mas o que o Petros falou não é novidade pra ninguém. A qual mídia você tá se referindo com relação... Toda ela, escrita, falada. É verdade. É verdade. Você tá generalizando. Vocês são os queridinhos aí do troço. Não, aí. RG, eu não tô generalizando. Eu disse boa parte da mídia não gosta do Corinthians. Não, você acabou de falar toda ela. É. Não, não, não. Eu disse boa parte da mídia não gosta do Corinthians. E de fato não gosta, RG. É, você tá criticando o Petros porque ele não citou nomes? Então cite o nome de quem não gosta do Corinthians. Peraí. Você tá falando uma bobagem porque eu não citei o Petros porque ele disse que não gosta. Quem citou o Petros aí foram vocês. Mas você tá usando o exemplo. Você falou, vocês, o Petros. Não. Quem usou o exemplo foram vocês. Eu não usei exemplo de ninguém, eu não citei o nome do Petros aqui. Quem citou foi vocês. Eu falei que ele foi covarde porque ele não quis dizer o nome de quem, ou talvez ali ele, na declaração que ele deixou em aberto ali, falando que o Corinthians é favorecido, ele não quis dizer com todas as letras. Então eu achei que ele foi covarde. Mas a mídia toda, ela gosta de atacar o Corinthians porque o Corinthians ele vende jornal. O Corinthians ele dá audiência, mas é fato, gente. É fato. Mas quem levantou essa lebre aí foi o cara do próprio Corinthians. Mas então, RG, eu quando comecei minha explanação, vocês não prestam atenção, mas eu repito, não tem problema nenhum. Eu disse, quando parte a crítica ou então alguma polêmica desnecessária por parte da mídia, falei, entende-se, porque tem muitos jornalistas aí que são anti-Corinthians e o Corinthians incomoda bastante. Eu falei, agora quando parte de dentro do clube, ou seja, fogo amigo, eu não sei se vocês repararam nessa hora fogo que eu falei isso. Sim. Aí surpreende muito mais, RG. Então, porque o Corinthians ele é líder do Campeonato Brasileiro, ele tá 10 pontos à frente do segundo colocado hoje, que é o Santos. Pra que colocar em pauta um assunto como esse hoje? Então, aí se atenha e mantenha as suas críticas só lá dentro do Corinthians. A mídia não tem nada a ver com isso. Mas a mídia também tem, RG, porque quando é o Corinthians, um pingo vira tempestade. Esse irmão não foi nada comparado com o que ele faz com o Corinthians. Olha, o Corinthians é verdade, você sabe disso, Sombra. Olha, o Corinthians é importante para vocês corintianos. Não tem a menor importância. Pelo contrário, o Corinthians é como se fosse a Nasdaq aqui no Brasil. Você tá louco. Cadê o momento fanfarrão pra ele? Você tá louco. Fanfarrão é cacete. Mano. Ele vem falar que o Corinthians vende jornal. Você como jornalista, se você quisesse vender seu jornal, você falaria bem ou mal do Corinthians? Depende. Aqui depende. Depende. Se você quer agradar a torcida do Corinthians, agora você fala mal. Pelo contrário. A polêmica, a polêmica ela gera muito mais repercussão do que o elogio. Tá na cara. Vide essas revistas de fofoca por aí. Falar, por exemplo, a fulana de tal tá casando, ou então, sei lá, ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Ninguém fala nada. Agora fala, a fulana de tal traiu o marido. Pronto, vai vender tudo a revista. Ué, não é fato. Mas, isso está sendo contraditório. O povo, ele gosta de desgraça. Gosta de desgraça. Está sendo contraditório, porque você está falando que Corinthians vende jornal. A maioria dos corintianos não sabe nem ler. Inclusive escrevendo no seu traseiro. E você sai dando rolê por aí pra quem quiser comer. Mas, ô mano, os corintianos escrevem assim, ó, itime no traseiro do meu irmão. Mas você tá falando aí. Eu vou te falar uma coisa. Uma coisa eu já reparei, e nas mídias sociais a gente repara muito isso. Tá muito antes. A maioria dos torcedores acha que o seu time é o grande perseguido. Olha, até um tempo atrás, principalmente quando o Palmeiras estava muito mal, era o Palmeiras. Que eu lia de torcedor do Palmeiras falando, chamando de a imprensinha. Verdade. Agora o palmeirense ele sofre dessa. O palmeirense ele sofre de complexo de inferioridade. O São Paulino fala, o corintiano fala. É isso que eu tô explicando. Esse ano o São Paulo tá mal e saem muitas coisas ruins do São Paulo. Não tem jeito. Aí nego vai, levanta a lebre e fala assim: não chega. E chega. Gente, eu entendo que, talvez com raras exceções, a maioria dos jornalistas tá lá para retratar o que está acontecendo. Você não quer que seja falado? Evite que o problema aconteça. Tem uma grande torcida? Tem. É um time grande? É um clube grande? Então vai potencializar, velho. Pô, esquece. E é que nem nós aqui, é o seguinte. Imagina. Deu problema no Corinthians? Vamos levantar o problema, gente. Porque mano, todo mundo sabe... quer. O problema no São Paulo, nos últimos hoje, dias todo aí... Todo dia. Só se fala do São Paulo porque é onde tá o problema. Agora, eu não vou chegar aqui e falar, só tá falando do São Paulo porque todo mundo odeia o São Paulo. Mano, e é coisa interna. Hoje mesmo já falaram. Tava fazendo mesada pro gerente. Há três semanas, o Corinthians era campeão brasileiro e não tinha. E não tinha uma notinha criticando o Corinthians, não. O seu fogo amigo, outro dia na TV Gazeta, falou que vocês podem ter um estádio lá. Como é que é mesmo? recolhido lá, devolvido. Devolver estádio. Mas, velho, o Corinthians ele poderia viver muito bem sem arena. O Corinthians ele viveu muito tempo sem ter o estádio próprio, jogando no Pacaembu. Você é a favor, mano, de devolver? Você é a favor de devolver? Eu sou, Sombra. Em determinado momento, duvido que você fala isso de verdade. Sou. De coração. Juro por Deus. Sombra, da mesma forma, por exemplo, eu compro um apartamento. Vamos lá, eu compro um apartamento em algum lugar. Se em determinado momento eu tenho dificuldade de pagar, eu não tenho vergonha em falar, desculpa, eu tô com uma dificuldade aqui, eu não tô conseguindo arcar com as prestações, é um custo muito alto, hoje eu não tenho a possibilidade de continuar pagando, eu vou me desfazer dele. Com o estádio não pode ser diferente, Sombra. O Corinthians ele não pode se martirizar para ter um estádio, sendo que ele vai abdicar de outras coisas, inclusive perder até propriamente um patrimônio. Então eu acho que a Arena, ela foi talvez aí mal planejada com relação aí ao seu custo. Houve um superfaturamento da obra, pelo menos é o que aponta a auditoria feita pelo clube. Claro. Inclusive parte da obra, Motinha, nem entregue ainda foi por parte da Odebrecht. Dizem que em torno de 300 milhões. Ou seja, Sombra, até propriamente o Tuma aqui, ó, o Romeu Tuma Júnior. Na época que a Arena ela foi aprovada, Sombra, inicialmente falavam em 600 milhões. Depois essa obra passou para 800 milhões, 900 milhões e depois chegou em 1,2 bilhão. Nossa, o próprio Conselho do Corinthians, RG, por exemplo, eu vou fazer uma reforma da minha casa, vamos lá. Orcei com pedreiro, material e etc e tal, 50 mil reais. Tá na cara que a gente tem que calcular uma margem de erro para cima. Sim, porque às vezes aí falta cimento, né? Às vezes aí o pedreiro quebra azulejo, tem que comprar mais. Sim. Às vezes aí acontece algum imprevisto durante a obra que vai se ter preparando, um custo maior. Aí que tá, Sombra, você calcula uma margem um pouco maior para que você não tenha talvez nenhum, sei lá, imprevisto. Algo que te surpreenda. Não, imprevisto você vai ter. Então, financeiramente, aí você não pode ter nenhum tipo de surpresa. Então, você calcula um pouco a mais para você não ter que congelar a obra. Mas até onde, Motinha, né? Você dobrar praticamente... Não, então, mas é que tá, Sombra. Já vou chegar nessa parte. Quando você vai fazer uma obra, tudo bem. Você calcula, vai, o estádio ia custar 600, depois passou para 800. Beleza, entende-se. Aí você fala, beleza, não vai passar de 900. 900 aqui é o deadline. Não pode passar disso. Cara... Chegou em 1,2 bilhão hoje, e não teve ninguém no Conselho do Corinthians para ver isso. Hein, mano, hoje uma auditoria mostrou que o Corinthians pagar o estádio vai gastar quase 2 bi. Então, mas é que tá, isso é juros sobre juros. Então, querendo ou não, Sombra, quando você tem aí um estádio que inicialmente era para custar 600, depois foi para 800, 900 e parou em 1,2 bilhão, e ninguém do próprio Conselho veta uma obra dessa daí, é estranho, né? Tá errado. Sabe por quê, Domênico? O Corinthians ele se pautou. Ah, vamos fazer estádio? Vamos. Então já vou calcular aqui, ó. O name rights, que o Corinthians queria 400 milhões. Os CIDs geravam 300 milhões. Só aí a gente já tem aí... E não vendeu, né? Quanto, mano, que eu falei? 700 pau. Teria 700. Pau. O Corinthians, RG, ele ia gastar do próprio bolso em torno de 400 pau. Isso computando... Esse 1,2 bilhão, porque o estádio era para custar menos. Mas, ou seja, você não teve um name rights ali que já estampasse o estádio, né? Mas segundo quando você, o estádio tivesse sido entregue. Mas segundo você, tem umas 15 firmas estrangeiras ainda negociando, né? Tem, mas o Corinthians está levantando tudo, Sombra. Você sabe que empresa estrangeira, para você levantar tudo aqui na junta, é complicado. Então demora. Então junta, né? É cara de pau. Não, mas colocando em análise aí, por exemplo, o campo do Palmeiras, quando ele já estava em construção, já tinha uma patrocinadora ali que estamparia o nome do estádio no término da obra. É. O Atlético Mineiro, que já está agora também aí fazendo o projeto do estádio, já saiu tem um patrocinador com o nome, né? Que também já vai estampar o nome do estádio ali, já vai colocar um cacife na conta do Atlético. Então, querendo ou não, faltou um planejamento melhor para que o Corinthians ele tivesse realmente aí uma estrutura para poder ser autossuficiente. Mas... Porque o Corinthians ele computou, Sombra, o name rights, tá certo, na época da entrega do estádio, ele computou a venda dos seeds e ele computou a venda dos camarotes. Ou seja, ele contou com o ovo no tchoba da galinha. Mas na época, e não vou dizer que você falou isso ou não, porque nem lembro o que você falou direito, mas então, na época... Por favor. Nossa! Passei blush. Então, mas na época, o torcedor apaixonado, na sua maioria, iria. Porque ele ficou feliz da vida, porque não seria mais no Morumbi. Mas ali tinha uma série de porque iam situações. Ganhar a oportunidade. Mas já não estava sendo no Morumbi, Sombra. O Corinthians já estava jogando no Pacaembu há muito tempo, cara. Não, mas não é isso. Não ia ser mais. Foi cogitado. Tá falando. Foi cogitado. Então, na época, retrocedendo, as emoções pro corintiano era o seguinte: demos um olé no São Paulo, a Copa vai ser no nosso estádio. Nós não temos estádio, nós vamos ter oportunidade agora de ter um estádio. Nossa cara. Ah, como vai ser? Ah, não sei, não interessa. É. O que importa, pra mim não importa quem paga a conta, pra mim o que importa é sempre assim. É ganhar, o torcedor ele sempre fala isso. Hoje, nesse programa, pelo integrante corintiano da bancada, graças a nós. A abertura da Copa será em São Paulo. Eu ouvi aqui. Não, mas foi fácil. Eu lembro. Peraí. E qual era a necessidade de ter a Copa em São Paulo? Nenhuma. Toda. Sobrar, como é que... Peraí. Vamos analisar em termos de evento. Você como um businessman, você que é um cara que conhece... Businessman. Me surpreende e muito, Sombra, você declarar isso. Vamos lá, brincar agora. A cidade de São Paulo... Não, mas é verdade. A cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil. Como é que você imagina uma Copa do Mundo sendo realizada no Brasil e a cidade de São Paulo fora do evento? Não teve jogo, mas a Copa do Mundo teve jogo em Nova York? Quando foi nos Estados Unidos? Mas, Sombra, não dá pra colocar na mesma frase, Sombra. Olha a estrutura que tem os Estados Unidos. Sombra, olha a estrutura que tem os Estados Unidos e olha a estrutura que tem o Brasil. Não tem como você tirar do mapa. Inclusive, eu acho que só teve uma sede aqui na cidade de São Paulo, que foi ridículo. O que foi ridículo. Mas, mano... Deveria, no mínimo, ter tido três sedes aqui. Mas, mais uma vez... três sedes. O cara não segura, mano. Olha, mas o teu intuito não era debater agora se São Paulo era importante. Não era. O intuito é que, na hora, é o seguinte, é que nem o cara que compra ele compra o bem. Tô feliz da vida. E não se preocupa como vai pagar. Mas na hora, quando o calo aperta... a família falou: papai, que lindo! Olha que legal, esse quarto é normal, só pra Sombra. Mim. Aqui mas vou botar o pôster do Justin Bieber Sombra, aqui. Sombra, desculpa, mas ele não Sombra, sabe que depois de um ano não vai ter dinheiro pra pôr comida na mesa. Sombra, você tá sendo injusto. Você não pode cobrar do torcedor essa coerência, cara. Me desculpa. O torcedor vota. Tá na cara que ele vai ficar... Mas, Sombra, não vai votar. Quem vota é conselheiro. Não, você não tá entendendo. Não, vota no país. Vota pra presidente. Agora, uma pessoa que elege o presidente tem que se cobrar alguma coisa. Não, mas estou discutindo o clube. No caso aí, você falou a torcida do Corinthians aí naquela oportunidade, aí ficou feliz. Está na cara que ficaria, Sombra. O Corinthians ele está construindo aí naquela oportunidade um estádio aí magnífico na zona leste de São Paulo. Chupa e paga, onde é o reduto. Não, mas é que uma coisa leva a outra, mano. A motivação. O Corinthians vai fazer uma vaquinha. Chupa e paga. O Corinthians vai fazer uma vaquinha. Deixa terminar, gente. Vamos lá. RG, não dá pra gente criticar o torcedor, cara. A mesma coisa, o torcedor aí começa a ver uma série de jogadores de qualidade chegando no clube. O torcedor vai ficar triste? Não vai. Sim. O torcedor é passional. Cabe o raciocínio lógico ao dirigente, cara. Cabe o raciocínio lógico ao conselheiro. Porque muitas vezes, Sombra, que nem, por exemplo, esse negócio do impeachment. Coincidentemente, apareceu novamente esse lance do impeachment quando o Corinthians passou a jogar mal. No período que o Corinthians estava nadando de braçada no primeiro turno, quando melaram lá aquele pedido de impeachment aí, o afastamento do presidente, etc e tal. Quando o Corinthians começou a nadar de braçada dentro do Campeonato Brasileiro, vocês liam alguma notícia de que... Eu acabei de comentar isso. Então, mas é que tá, RG. Os caras jogam contra no momento que o Corinthians mais precisa deles a favor. Quando o Corinthians estava bem... O cara tá vendo a eleição, né, mano? Talvez o Tuminha tenha a mesma ideia que você, que já é campeão e não tem problema. Não, mas não é isso, Sombra, não é isso. Eu tô aqui no meu papel de torcedor, eu sou torcedor mesmo, eu não tenho essa preocupação. Eu acho que quem tem que ter essa preocupação é o dirigente, cara. É o conselheiro que tá ali pra, inclusive, ver o melhor pro clube. Mas se você agora, esses dirigentes aí que só gostam de ter a carteirinha na mão, esses dirigentes aí que gostam de querer meter uma mala pra falar, eu sou isso do clube, eu sou aquilo do clube, tá errado. O cara só olha pro próprio rabo. O interesse desses caras deveria ser o bem do clube. E, na verdade, eles pensam no bem próprio. Eu sei, mano, mas assim, eu acho que se a pessoa tem um pouco de consciência, mesmo que ela não seja conselheira, ela tem que ter um lado racional aí na história. Eu não acho que tudo é só paixão, sabe? Mas eu entendo, a maioria é assim, não tá nem aí. Pode. Mas se você é um pouco, se você pensa só um pouquinho, não custa nada você ver o problema que você pode ter posteriormente, né, gente? Isso aí é... Não, mas é claro, Sombra, eu que tô na mídia, eu tenho que fazer esse contraponto também, não adianta só falar, quero mas você que é torcedor. Vai acontecer amanhã, mas eu sou também. Mas eu tenho que fazer também esse contraponto, inclusive naquela época lá, quando questionaram faz o estádio, não faz o estádio, eu disse inúmeras oportunidades e ainda continuo dizendo, eu prefiro o Pacaembu, cara. Eu prefiro o Pacaembu. Por mais que a Arena seja a casa do Corinthians, tem gente que ainda me critica, ainda o pessoal, quem tá balançando o microfone é o Vieira, no mínimo. É o Mota. O Mota não senta. Coitado do Mota. Ele tá pulverizando. Eu não sei o que tá acontecendo aí. O que ele faz aqui? Ô, Sombra. Inclusive, eu já fui criticado em inúmeras oportunidades e volto a falar aqui. Arena Legal, é a casa do Corinthians, está localizada na Zona Leste de São Paulo. A maior parte da torcida do Corinthians está localizada também? Perfeito. Mas, cara, é outra vibe, cara. É outra vibe. O time do Corinthians hoje, eu acho que ele não tem identificação que ele tem com a Arena como ele tinha com o Pacaembu. O Pacaembu, na minha visão, era um estádio muito mais inflamado do que a Arena. Mudou o perfil. Antigamente aí o pessoal vai começar a querer me criticar porque eu falo também daquele negócio da selfie. Hoje em dia na Arena, tem cara que se preocupa muito mais em colocar history no Instagram do que em torcer pro clube, cara. Isso é verdade. Eu sou só assim. Mas na época, você aplaudiu, achou legal. E como você é formador de opinião, todo mundo curtiu. Todo mundo foi na sua. Agora chupa e paga. Graças ao Corinthians, salva a musiquinha. Chupa e paga. Levanta. Graças ao Corinthians, vocês viram uma copa aqui na cidade de São Paulo. Elogiou o Marcos. Vocês deveriam ajudar a pagar o estádio. Daniel Pereira Gomes já mandou. Chupa e paga. Esse é o Estádio 97. No oferecimento do McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McDonald's. Chupa e paga. McDonald's, eles chegaram. Não paga nada, devolve pra União. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. E eu queria chamar a sua atenção, a atenção de você que é pai, que é mãe, ou você que ainda está, ou ainda não, né? Está quase se formando no ensino de segundo grau. A gente tem um recado sempre muito importante que a gente vem passando aqui no Estádio 97, principalmente voltado para aqueles que estão querendo atuar no mercado, nas áreas de administração, de engenharia de produção, você que quer fazer uma faculdade de ciências contábeis, de engenharia civil e engenharia de computação. São N faculdades que oferecem esses cursos. Isso é claro. O Brasil tem dezenas, sei lá, centenas de faculdades que oferecem. E você, às vezes, fica naquela dúvida. E aí? Para que caminho que eu pego, né? O que eu vou fazer? Qual é a faculdade? Qual é a boa? Existe um parâmetro muito interessante pelo qual você pode se guiar. São as avaliações oficiais do MEC. E quando você for ler as avaliações oficiais do MEC, você vai perceber que a Escola Superior de Engenharia e Gestão, que atende pela sigla ESEG, ESEG significa Escola Superior de Engenharia e Gestão, e que tem a força do ensino do Grupo Etapa, é bom, hein? A ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Então esse recado é importante para você que é pai, que é mãe, que é o melhor para o seu filho e para você que é estudante e pretende fazer um desses cursos que eu já mencionei aqui, tá? Show. Entre em contato hoje mesmo através do site eseg.edu.br, eseg.edu.br, eseg com S. E inscreva-se no vestibular já visando o primeiro semestre de 2018, tá bom? E detalhe, você também pode utilizar a sua nota do Enem. Ó que legal. Bacana. Você pode utilizar a sua nota do Enem, tá bom? Então vai lá, acessa o site. Para quem quer fazer administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de computação. Ensino de qualidade, ensino de primeira linha. Você não pode encarar agora a faculdade. Ah, eu quero qualquer uma que me dê o diploma. Não, tá louco. Essa vai ser a diferença daquilo que você vai ser no futuro, gente. Exatamente. Você quer ter sucesso, você quer ter a maior probabilidade de sucesso, sucesso profissional, gente, você tem que cuidar com muito cuidado. E, gente, faculdade não é lugar. Não é, faculdade não é aquele predinho que fica do lado do boteco onde você mais frequenta. Não é. Acho que não. Porque o que eu canso de ver, meu molecada de faculdade, que perde mais tempo bebendo cerveja no boteco do que estudando. ESEG é para quem quer aprender. ESEG é para quem quer ter formação. Boa. Tá bom? Exegue, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Eu acho que os caras que bolaram lá o estádio lá não fizeram administração. Não fizeram, Exegue, não, viu? Nem o Leco, né? Com certeza. Os caras ficaram no bar jogando truco. O do Leco eu já não posso dizer que talvez financeiramente parece que a coisa ali do São Paulo deu uma melhorada. Aí, quanto a isso. Também, eu, né? Que entrou, né, de grana. Agora, né, de futebol, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. É difícil, né? É, olha, se um dia Exegue tiver futebol, Leco, você vai pra Exegue, tá? Se um dia tiver faculdade de futebol, ele põe você lá. Os caras devem ter ido lá na do Profechou, né? A do Profechou fechou. A do Profechou fechou. É, então. A do Profechou. Mas devem ter ido lá. Do Profechou fechou. O Profechou tava bravo ontem, velho. O Profechou tava bravo. Ele vai ficar mais bravo ainda. Agora, mas também, né? Ele no Galvão lá tava doidão, velho. Tricolor, já vi que você é esperto, você vai deixar a manchete do Santos, é óbvio, por último, pra imensa nação alvinegra pra ela. Com certeza. Segurar a audiência. Lógico. Porque esse é o programa que segura a audiência. Verdade. Mas vamos lá. O Dorival falou, hein? É. Perguntaram sobre o G9 aí, que pode, o G6 pode ver. Falou, opa. Calma aí. Calma. Vamos devagar. Ei, segurada. Calma, segurada. A realidade é outra. Eita, nossa realidade hoje é lutar pelo G15. É. Exatamente. Próximo encontro é o Esporte. Do professor. E baba, hein? É, e o. E sem não, o Diego. Não deve, né? Foi expulso. É, tem medo dessas babas. Nós tivemos a baba Curitiba, isso, e a baba Atlético Goianiense. E a baba Ponte Preta. Mas o Esporte... Três candidatos à queda. O São Paulo empatou, né, duas e perdeu uma. Sim, eu sei, mas eram times que, dentro da sua condição, estavam reagindo. O Esporte fechou para a queda, dobrou e guardou. É, mas uma hora volta. Tá louco. Né? Mas não vai ser nesse jogo, não, não, não. Só vai falei. Torcer. Pera, não tô torcendo. Ah, não, para. Segundo o Sombra, não é nem comigo. É. Um time que fica muito tempo sem ganhar e tá mais perto da vitória. Infelizmente. Ué, mas é verdade, ué. Mas inclusive o Diego Souza não joga porque ontem ele foi expulso por reclamação. Eu te liguei. Isso é bom ou ruim? 20 minutos, Marcão. Esse também tá forçando. Porque ele marca sempre contra o São Paulo. Não, olha, ainda bem que o Palmeiras não trouxe a praga, hein? É, tá forçando uma barra. Cara, mas sobre o. Sinceramente, seu Bento, depois da vontade do Palmeiras, do Diego Souza, meu Deus, né, do céu, o cara não jogou mais bola, bicho. Por isso que eu falo, o cara quer sair, tem que sair, velho. Cara, ele não jogou mais bola, seu Bento. Vai nessa. Vai, não, entrega, é aí. Entrega, você vê. Não, entrega não, o cara queria sair. Mas foi nítido isso aí. O cara tava lá, foi pro Rio, voltou pra lá como herói, né? Carregado nos braços da torcida. Olha, o Palmeiras mostrou um turu. Não adianta, tá aí, o cara... Clube que quer muito, vai nessa e vira refém de jogador, hein? Vira refém de jogador. O resultado tá isso aí, Sombra. O cara dentro de campo. É coincidência. É. O cara parou de jogar, expulso direto, batendo boca. Não, só porque não foi negociado. Ok, senta aí, fica aí. Fica aí, beleza. Assinou, fica aí. Assinou a vaga, tá, fica aí. Mas eu deu o Coutinho. Aí eu tô com o Domênico. Vem pro Palmeiras, vai fazer lambança, velho. Não, não, enfim, só falei que o. Vai fazer lambança. Mas quem até gostaria de continuar é o Jusilei. Deixa eu fazer uma, né, pergunta. Se chegar uma proposta agora de 10 milhões de euros pro Dudu. Nem pergunta se ele. Se ele quiser, já vende. 10 milhões de euros? Já vende. Não. Se o jogador gostar? Não, não. Ah, é que não, e se o jogador quiser? Não, entendi. É que no caso do. Não, quando o jogador quer ir embora é complicado. É isso que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que o Sombra tem razão. Qual jogador que recebe proposta e não quer ir embora, gente? Embora, todos querem. Não, então, por exemplo, o Felipe Coutinho tá representando o Liverpool. Hã? Não, mas ele queria ir embora. Tudo bem, mas ele tá jogando, fez gol de falta. É que o Liverpool fez jogo duro. Tá representando. É que o Liverpool fez jogo duro e não vendeu. Pela sua tese, ele deveria agora não estar nem jogando. É que aí vai fazendo corpo mole. Vai questão de caráter da pessoa. O Prato é um exemplo bom disso aí. Por que exemplo? Ué, o Prato, ele não tava jogando. Ele recebeu a proposta e foi embora. Ele quis ir embora. E ele veio. Mas aí é o seguinte. Mas aí vem. O Prato tava relegado à reserva. Sim. Não era titular. O time não queria. Quando chegou o Robinho lá. Quando eu fui na ESPN lá e fiz a entrevista com ele, ele contou a história. Era o Fred e ele. Aí ele falou assim, olha, eu não sou obrigado a ser titular em lugar nenhum, é, não tá no meu contrato ser titular. E aí, ficou aquele semi-rodízio, aí o Roger chegou pra ele e falou assim, não, vamos treinar com os dois. Treinou com os dois, 10, assim, você vai ter chance, dá pra jogar com todos, dá, não sei o que lá. Jogou 10 minutos no treino, tirou ele e relegou a reserva. Aí ele mesmo, conversando com o presidente, falou assim, não é uma bobagem ter uma pessoa como eu, como reserva. Sim. Entendeu? Uhum. E tinha, Galo... e ainda tinha outro menino lá, esqueci o nome daquele outro lá. Até o Moura, He-Man. Não, não. O outro lá, o que tava no no Atlético, que já tá até hoje, inclusive. Menino Luan. Eu acho que Luan. Luan, menino maluquinho. Mas o Luan não é centroavante. É, o Luan é, mas, é lado de campo. Então, mas tudo bem. Mas tinha Robinho. Tinha o Carlos. O Robinho chegou depois, né? Não chegou depois? Fred. Quando o Robinho chegou, aí não, o Robinho já tava lá. Não, o Robinho já tava lá. E aí Robinho, o Fred, caramba. Eu acho que, assim, dizer que quando o Ké vai embora, acho que cada caso é um caso, viu, gente? Cada caso é um caso. Eu não sei, não. Acho que vai muito. Você vê que, assim, é jogador podre, daqueles que, meu, você sabe que tem coisa errada, que sabe aquelas coisas que não tem como endireitar, aí ok. Mas, cara, senão você fica assim, o jogador é manhoso, ele aprende. Ah, é só chegar que vende. É. Mas no caso do Diego Souza, você não acha que ele é meio esse cara meio mau caráter, cara? Eu acho. Mano, não, pra eu não mim posso tá escrito, julgar. Não, não pra mim tá escrito na testa não, dele, cara. É, não, aquele mau caráter não, mas é um cara que joga com a situação mano, oportunista. Nunca o RG, o que ele fez de vir pro Palmeiras, ficar se oferecendo aí, depois do Sport ter feito aquele esforço tremendo pra manter ele no elenco, cara, desculpa, mas pra mim isso é coisa de mau caráter. Ele mas tem um perfil, ô Vieira, daquele cara que senta no banco lá às vezes, tipo, sei lá, cola do lado do Wesley lá. Aí ele começa de titi, fala, pô. Ele, no caso do Diego, o Palmeiras ofereceu tal, e parece que estava quase que aceitando, mas ele não quis depois vir. Não. Sim, senhor. Não, o Palmeiras contratou outro. O Sport não deixou. O Palmeiras contratou o Daverson. Na hora H, o Sport bateu o pé e falou assim: beleza, que aí vai pagar multa. Aí o Daverson, Dudu. Mas aí ele falou: não vou pagar multa e fica, então eu vou ficar. Não, então, ele queria sair. Aí ele ficou naquela de que vou, não vou. Paga multa. O Sport travou a negociação. Então. Tá, mas ele, olha, Jusilei, assim. Falando do São Paulo, Jusilei, né? O agente dele deu uma entrevista, deu uma entrevista falando o seguinte: ele tá focado no São Paulo e vamos conversar isso no final do ano. Não temos interesse em ninguém. Tem outros clubes, né? Tem outros clubes, mas agora não estamos interessados em conversar. Sim. Outros clubes. É, mas também, gente, assim, é que o Leco foi uma bobagem gigante de dar aquela entrevista desse, praticamente, né? Dizendo tchau. Não dá pra negociar com a China. Mas mesmo porque, ô Sombra, os chineses não têm intenção de renovar empréstimo. Então, tem que comprar 18 milhões. Se alguém quiser contratar o Jusilei, que pague o valor. 18 milhões. Então, aí fica a pergunta. Reais. Você contrataria, você pagaria... 18 milhões. 18 milhões de reais? 18? Não dá. Caraca, velho. Eu não pagaria. Eu também não. 18 milhões em quem? No Jusilei. Jusilei. Não, Jusilei não vai. 18 milhões. Eu não pagaria. Reais. Pagaria, mano. Reais. Não. Pode não ser reais, pode eu ser. Eu acho que é um bom jogador. Em sã consciência. Mas eu ainda entendo que é um jogador coadjuvante, não protagonista. 18 milha? Mesmo ainda porque acho que caiu de rendimento. Pra assim. Protagonista. Estão falando não. Quase 5, 6 milhões de euros. Se você tá falando de um jogador aí, protagonista. Decisivo. Tudo bem, mas esse aí não é, né? O atacante. Mas pra jogador... 6 milhões de euros, Vieira, você não sabe fazer conta, não? Não, 3 e pouco, mano, tô falando. Isso aí seria dólar. 6 milhões de dólar ainda dá menos que 6 milhões de dólar. 6 milhões de euros, o euro tá quase 5 pau. 4, 4, 4. Aí ia dar 20. Boa. E o Hernanes também, que ele veio da China, acho que ele tem o contrato dele, acho que até o meio do ano que vem, não é isso? Meio do ano que vem, é isso. Tem o valor estipulado já do Hernanes? Não, ainda não sei, Marcão. Mas não, mas o Hernanes, por exemplo, já vale. Valeria. Deve ter, né, Marcos? O Hernanes é um cara coadjuvante. Aí ah, não, mas o não, protagonista. É desculpa, protagonista. Aí o Hernanes vale. Aí e vale. O resultado ontem, a meu ver, foi muito bom, o empate. Com Vasco certeza. Esporte. É, acabou dando empate. Melhor empate, resultado pro São Paulo. Os dois perdem pontos, os dois estão ali naquela tá zona. Embolado. Na zona do Pofechô. É. Pior que tava 1-0. Tava 1-0 pro Vasco, cara. Aí o juiz marcou um pênalti pro Esporte e voltou atrás. Vocês chegaram a ver esse lance? Sim, sim. Foi o recurso. Meu Deus do céu, cara. Mas aí o Luxemburgo falou assim: ó, acho que estão usando recurso de vídeo. Ficou uns 5 minutos naquela resenha. Marca, não marca, vai, não vai. Foi 3,5. 3,5? Bom, 3,5 ficou parado. Voltou, mas né? Na boa, Sombra, eu até concordo aí que houve um erro aí do Merahit, quando ele apitou lá o pênalti lá pro Sport. Olha. Mas na boa, por vias tortas, o cara acabou acertando. Todo mundo viu que aquela bola explodiu no peito do Anderson Martins, o cara acabou vendo algo que não aconteceu e marcou o pênalti. Mas independente de terem usado ou não usado o recurso de vídeo, até o Bandeira lá, o Van Gassi aí, que acabou falando que o negócio bateu no peito lá do jogador do Vasco, o árbitro acabou acertando. Ainda bem. Corrigiram algo que teoricamente não aconteceu. Isso é verdade, mas se é pra usar, então... Então usem todos. Tem que usar em todos. É que não dá pra fazer um, né, mano? Não, mas eu concordo. RG, eu acho que quando houver, talvez, esse recurso aí do árbitro de vídeo, É, em determinados campeonatos aí, tanto na Europa quanto em outros lugares que o pessoal adota isso daí, cara, você vê um lance polêmico que muitas vezes é julgado pelo vídeo, demora em torno de 17 a 25 segundos para que o árbitro possa detectar o que foi e passar para os jogadores. Ele pode marcar alguma coisa, depois ele ouve no ponto, ele coloca até a mão no ouvido aqui assim, sim, ouve no ponto, ou talvez a instrução do que teoricamente o outro árbitro viu. Ele modifica o que ele marcou e faz um gesto como se fosse um quadrado assim, mostrando para os jogadores que foi o auxílio do vídeo. Sim. Acabou, nenhum jogador reclama lá fora. A questão aqui é cultural também. Ah. Porque mesmo quando tiver, RG, o árbitro de vídeo aqui, eu tenho certeza que vão continuar cercando o árbitro. Ah, vai dar briga. Mas você não tem a dúvida. Agora, árbitro de vídeo desde 1500, cara, não serve para situações de interpretação. É. Não serve. Para interpretação não serve. Como, por exemplo, foi o segundo gol do São Paulo contra o Corinthians lá, aquele lance lá não seria... Por exemplo, porque com tem certeza, aquele que acha que foi falta e tem aqueles que não acham que foi falta. Uhum. Agora, quando é um impedimento, gente, é uma questão ali de geometria. Vai ter que ser cirúrgico. É uma questão mesmo, de geometria. Se a bola for, entrou ou discutir, não entrou? O pênalti foi dentro ou foi fora? Então, isso... teoricamente, Sombra, teoricamente, já que vai colocar o negócio, não dá pra gente ter essa justiça seletiva. Ah, em alguns lances eu participo, em alguns lances não. Então não é melhor colocar lá um monitor fechado numa cabine ali ao lado do campo, ali, sei lá, no meio campo, em qualquer outro lugar, atrás do gol, enfim. É, para que o próprio árbitro analise o lance ali e veja se foi ou se não foi. Mas essa porque, teoricamente, ficaria melhor, RG. Essa por exemplo, é a minha um lance de dúvida. Então, essa um é a minha sugestão. Dúvida. Pode um lance ser de dúvida, como foi o lance de ontem, o árbitro, vamos supor que ele não teve convicção do que foi ou que se foi ou não o pênalti. Ele fala, não tenho convicção. Eu vou ali tirar, talvez, a minha dúvida. Porque se ele deixa pro árbitro de vídeo lá em cima, o cara vai falar, isso daí é critério, eu não posso avaliar aqui o seu critério. Mas essa então, caberia ao próprio árbitro julgar. Essa é a minha sugestão. Eu tava conversando agora assim com o árbitro de vídeo, e ele falou assim, pô, olha... É, assistam o estádio 97 no vídeo. Ah. Então você pode assistir no facebook.com/energia97fm. facebook.com/energia97fm. E por que não tá no YouTube? É. Tem um problema aí, tá, troca de equipamentos. Equipamentos. Vilela. O problema é Vilela ou Silvânia? Tá um bom? Dos dois. É trocando os equipamentos. Então assiste lá, facebook.com/energia97fm. Estádio 97 agora com nova logomarca, ficou muito bonito, parabéns. Demais, chique, hein? Legal demais. Siga o Mix. Siga o Estádio 97 nas redes sociais, twitter.com/estádio97, é Estádio 97 no Instagram, é Estádio 97 também no Facebook, tá bom? É isso aí. Continuando o Estádio 97, antes, recado importante que o árbitro de vídeo também pediu, fala pra aquele carequinha da ponta falar do Extra. Ah, o Extra, vamos lá, carequinha. Falar do Extra. Eu tô ficando mesmo, rapaz. Tá, Dudu? Ah, mas você faz tá 20 parte. Anos não, ficando jura? Careca também, né? Ah, não, você não perde mais, é um processo aí, contínuo e interminável. É. Peruca existe pra resolver. Parece isso, aquelas bundas de macaco, peruca, né? Não, jamais. Nunca, Domingo. Você acha que pode ficar estranho? Não. Ô, som, pode cair o cabelo, não pode cair o outro troço lá, que tá tudo certo e aí tá tudo bem. E não tá caído aqui. E aí, Vieira, caiu. Vambora, olha só. E amanhã, meus amigos, amanhã tem futebol, amanhã tem. E o Extra Gol vai entrar em campo com uma seleção de produtos, show de bola, hein? É a sua chance de abastecer a sua geladeira com Amstel, a cerveja oficial da Libertadores. Depois vou falar uma notícia aqui que tá coisa estranha lá na Libertadores, hein? Leve, feita com receita europeia, ingredientes naturais e que bate um bolão na qualidade. Você já pode até, inclusive, torcer pelo seu time favorito aí, apreciando uma boa cerveja Amstel geladinha, hein, RG? Quando o assunto é economia, o Extra é campeão. Então, olha, para de ficar correndo por aí à toa, meu amigo. Economize. Vai direto ao Extra e aproveite as melhores ofertas do Extra Gol. No Extra você encontra a melhor cerveja, os melhores produtos com as melhores ofertas para fazer da sua casa um estádio do seu time. Você vai se sentir no estádio ali. Boa, tá demais. Esperando o quê? Junte a torcida e comemore, meu amigo. Vem aí muito mais futebol. Um brinde aos bons momentos com a galera. Um brinde aos preços baixos do Extra Gol. Mas atenção, hein? Beba com moderação, né? Extra, meus amigos. É isso aí. Olha, daqui a pouco tem cornetadas aqui no Estádio 97. A maneira de você participar é mandando a sua mensagem de áudio pro número 94-353-0150. Zoe, o Mota, à vontade. Pode fazer a musiquinha. Eu? Viu? É, isso aí. Do jeito que você quiser. Tá? E você fala assim, mas será que eu tem graça essa música que eu venho? Manda. Aí, dane-se, vai tudo pro ar. Não tem se for pra zoar o Mota, a gente vai achar engraçado. Nossa, o Mota é licença para zoar. Ah, que legal. Nossa. Olha, sobre, eu vi uma notícia aqui. Triste, é... Não, não é triste. Com relação a Libertadores aí, com relação àquele placar de 8-0, né, do River lá, com o Jorge Wilson, né? Tá sendo feita uma auditoria interna lá, né? Pra ver o que aconteceu, porque eles acharam estranho esse 8-0, né? É que nem aquele jogo da Argentina, aquela vez. Vendeu o jogo. Eles estão suspeitando esse tipo de coisa, viu? Nossa, pô, mas é, auditoria. Ô, Domênico, manda um boliviano fazer 8 embaixadinhas, velho. Os caras vão ver o porquê eles tomaram 8. Ô, mano, mas espera lá, eles ganham de 3-0 primeiro, então por que que... Mas cara, você eliminaram o River, engoliu os caras, tudo bem, engoliu, então, mas é estranho, né? 8-0. Tudo bem, você pode perder. Perde de 4. O Santos tomou 7 já. Então. O Santos tomou 7 do Corinthians. Cê é eu também acho que não vendeu. Foi estranho. Gente, é que é estranho. É conspiração. É igual o Brasil perdeu. É teoria da conspiração. Falaram que o Brasil vendeu. Aí quando o Brasil perdeu da França de 3-0, falaram que o Brasil vendeu a Copa. Mas já puseram na internet um texto semelhante àquele da Copa da França. Os caras inventam. Eu particularmente, vocês não, porque vocês não defendem. Eu vi uma recente. Eu particularmente acho que o River tem que ser eliminado. Olha, Sombra. Eu acho que tem que cair. Gente, vai dar fralda lá pra dentro. Esses textos estão todos iguais, né? Se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam... Aí eu vi um do Roger Ceni. Que o Roger Ceni saiu, porque as pessoas soubessem, ficariam com nojo. É, cada um. Bicho do céu, cara. Olha, vou dizer, o cara que escreve é bom, hein? O cara é bom, esse cara aí. E o texto dele é desde a Copa da França, os caras pegam o mesmo texto, aí muda lá o edita, né? Não, é igual a Bíblia, né? Mudam-se as datas e as pessoas ou os times... E aí, tá ponto. Pô, pelo menos esses aí mudam a data, né? É porque tem Deus que muda a data errada. Deus que põe data que não existe. Deus que bota 31 de junho, né? 31 de junho não existe, hein, ó. Gênio, 29 de fevereiro, 30. Ô, Domênico. É um gênio. Olha, o mundo não acabou sábado, mas 29 de fevereiro até existe. É bissexto, né, Domênico? No bissexto sim, mas 30 de fevereiro não existe. 30 não existe. Mas vamos lá. O mundo não acabou sábado, mas pode acabar hoje, hein? Como assim, o mundo não acabou? Cuca voltou a treinar hoje. Vai chover. Ficou à disposição do Cuca. Isso que o tempo tá mudando o tempo ou não? É. Ah, tá bom. Pode jogar já na próxima partida se tiver mesmo, ritmo. Mas quando que ele não joga dele quando? Nesse ano. Mas ele fez duas cirurgias de tornozelo, né? Foram duas cirurgias, então o Maroca tá voltando. Coitado, quem deve estar à disposição também pro jogo do final de semana é o Michel Bastos. Mas você vê, olha, esse é o lado cruel, né? Olha que coisa cruel. Falou do Arouca, vocês eram um monte de piadinha, de brincadeirinha, sei lá. Domênico. Aí, eu? Se coloque, senhor Domênico, no lado da família do jogador. Eu fiz piadinha aonde, ó? Eles louco. Não reconhecem que o rapaz fez duas cirurgias. Muito pelo contrário, quem fez piadinha. Quem fez piadinha aqui, meu amigo? Foram os santistas aí, porque o Palmeiras comprou deles. Eles que fizeram as piadinhas. Não, transfere a responsabilidade. É o senhor. Segura o seu B.O. aí. Então o senhor prova. Segura o seu B.O. aí. Pega a gravação que eu falei que o Arouca é chinelinho. Segura o seu B.O. aí. Pega aí a gravação. Tudo bem que o RG disse que torcia pra ele nunca mais andar. Segura o seu B.O. Nossa. Lá. Mas também, calma, os santistas esses são os mesmos, esses são os mesmos que ficam jogando na internet esses textinhos aí, ó. Olha, eu são os mesmos. Tá vendo? Mas isso aí, Domênico. O que foi? Sentou no alfinete aí, Gauchinho? Hein? Mas desejar o mal assim não é legal. Eu falei pro Domênico. Falei pro Domênico. É bumerangue. Jamais falei alguma coisa desse aspecto aí. Fala aí, seu Bento. Boa. Não, isso aí. Também tranquilo. É um seca pimenteiro. Treinando, aí o jogo final de semana, sem outra cena. Né? Não vai jogar, sem o Egídio na esquerda. Não vai jogar o Dracena? Não. O Dracena tomou amarelo, né? Terceiro, jogar o Luan no lugar. Né? E talvez deve ser o Michel Bastos na esquerda que tá se recuperando. Michel Bastos. Certo? Esse é bom. Pera, Ti não. Peraí, Ti não. Como Ti. Ele jogou contra o São Paulo e deitou. Deitou sim. Ele deu a deitada no ex-time dele lá que, ó. Uma jogada. Dane-se. Uma, duas, três. O Bruno tá até sonhando com ele. Lateral. Era o Bufarini. Não, então, Bufarini. Eu falei errado. Bufarini. Bufarini. Vamos lá, ó. Mas Bufarini. Gente, vai deitar no Bufarini ali, qualquer um. É verdade. Opa, vai lá, pega uma bola. Tendo duas pernas, deita no Bufarini. Esse é o lateral do Mano? Mano, lateral. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, depois da vinda do Bufarini... Ele deu azar, mas ele é bom jogador. Depois da vinda do Bufarini, o Mano comprou até apartamento. Mas, é, coincidência. Tá estranho isso, hein? Dia, viu? Ele tá ganhou, dia, ganhou viu? A trocado de alguém. Tá estranho por isso, por falar em ganhar trocado, Sombra, daqui a pouco a gente pode repercutir aí também a informação que tá no UOL aqui, ó. É. O título é o seguinte, ó, problemas no Morumbi. Diretor de futebol de São Paulo deu mesada para ex-gerente investigado. Sim. Ixi. Boa, olha, bem lembrado, pouco. Viu? Eu falei, a gente pode daqui a pouco dar um pitaco a respeito. Aí. Daqui a pouco a gente discute mais aí. Ah, senhor Bel, segura a audiência aqui, como você pediu. Não, mas você não vai falar mais do Palmeiras? A Leiloca então, postou um negócio aqui há 3 horas deixa atrás, ó. Vamos com alegria, o Jean abraçado com o William. Deixa eu ver. Seu Bel. Leiloca é um gênio das redes sociais. Mas vou dizer uma coisa pra você, viu? Tu segue ela, Marcão? Esse... Opa! Tá seguindo aí, ó, Marcão? Nota da Leiloca, Marcão. Quem que o Marcão falar? Não segue? Nota não. Da Leiloca, vai. Pagando o serviço ou sem pagar o serviço? Não, sem nada. Isso. Que não, isso? Porque se não pagar, eu não vou não, mas se der um, qualquer aí... para, Marcão, você vai naquelas festinhas lá que você nem vê a cara, velho. Marcão gosta Leiloca, do uma Sugar Mami. Marcão, desculpa, mas... É Sugar Mami. Você seria um profissional do amor? Sim! Quando convém, por exemplo, eu... Não, agora sério, você já recebeu pra transar? Vou mostrar pra vocês, mais do que falar, eu posso mostrar. Já ele mostrou pra nós. Só que não mostra o nome da pessoa. Mas aí, tudo bem, aí o Marcão tá certo, porque é ele que bota o leite e o pão dentro de casa, porque o outro foi abandonou. Fugiu, pensa nele, o outro. Abandonou. Mas se você fala, peraí, o leite e o outro, esse é o Marcão. Peraí, não. Esse parabéns, outro, Marcão. Esse outro que você falou, não ajuda mais na casa? Não, tem família agora. Só mano. Espero de um fundo do meu coração que a dona Ana Maria não saiba de onde vem o seu dinheiro, Marcão. Pra ajudar a mãe em casa. Esse moleque, ele ajuda com alguma coisa em casa, ele só dá prejuízo. Isso é verdade, mesmo, isso não dá água pra um periquito aí. Também, hein? É. Não dá água pra um passarinho, porque, em casa. Porque assim, o ruim é você receber pelo ato em si, mas, mano, quando a mulher quer te dar um presentinho... presente, perfume, roupa, você entendeu? Gente, paga uma celular, fatura, já economiza, né? Você entendeu? Gente... Paga uma prestação. Na verdade, e na verdade. Ela, é oba, sugar mama. Abre a foto dela aí, não, parece, peraí, parece um pouco a Leila. Mas aí, no caso, é um presente, né? Então, mas você entendeu? É um negócio subjetivo. Presentinho. Gente, agora, o outro lá... Só quer saber de o presente lá, pra namorada. Verdade. Ó, vê se não parece um pouco a Leiloca. Tudo, é? Outro lado não sabe nem mais o aniversário essa da mãe. Essa moça. Vê se não parece um pouco a Leiloca aí. Não, não tem nada a ver com a Leiloca. Não parece nada. Nada, com a não tem nada a ver com ela. Não, para. Nada. Parece uma calopsita com mas escova. O Maurício. Diga, Sombra. Seu irmão anda faturando. É. Tá faturando quem? Não, teu irmão tá ganhando dinheiro. Poupança. Pra fazer amor. Poupança. Ele vai lá no... Estão pagando mal, então, hein? A mulher que tá... É boy magia. Mas não é, o Marcão é boy magia agora. Agora, posso falar? O seguinte, vocês são o seguinte, vocês dois podiam entrar nessa de faturar, né? Mexer. Porque se o Marcão já tiver... Se o Marcão já tiver com a agenda cheia, vai chegar o outro, é tudo igual. Ninguém vai saber. Vocês sabem que a gente é parceiro do Manza lá, que é dono do Clube das Mulheres. Ah. O sonho do Manza era colocar aí meu irmão no Clube das Mulheres. Marganzano, Marganzano. Marganzano é parceiro, hein? Marganzano, segue bom. Demais. Não, mas aí, o Mano tem que cobrar mais caro. O Mano pipocou. Peraí. Não sei, o Manza que tava com a ideia. Venham, não tenta mentir, velho. Você vai ter que colocar uma meia amarrada dentro da sunga pra fazer um volume. Mas mais tarde você vai ter que tirar a meia, velho. Vai ter que tirar a sunga. Mas é igual, mano. É igual. Mas eu não tô ainda bem que a meia vende de par, né, mano? Uma pra mim, uma pra então, você, velho. Mas é por isso mesmo que eu não fui. Sombra, querendo ou não, velho. Um cara que vai pra um bagulho desse daí. Ô, RG, um cara que vai pra um bagulho desse daí, mano, o cara precisa ser brocudo, velho. Mas precisa ser, é verdade. É verdade. Mas eu sou meu irmão. Casado, mano, não dá. O meu irmão, ele tem a virilha de Playmobil, tá ligado? Aquela virilha reta, certo? Então, querendo ou não, velho. Velho, virilha de Playmobil. Gêmeo, virilha RG, de gêmeo é uma merda. Ô, mano, mas gêmeo você podia cobrar mais caro, você tá na TV. Por que gêmeo não, é uma merda? É book azul, sabe mano. Sabe por que, Sombra? Geralmente gêmeo é um projeto que deu errado. Então saiu dois com material, a matéria-prima de um. Foi dividido, né? Não são geralmente tão inteligentes, geralmente são fracos. Gêmeo não pode nascer aí de 9 meses, porque senão a mãe também não tem espaço no útero pra... pra manter os dois ali por 9 meses, então tem que nascer prematuro. Nasce com aqueles pezinhos de rato, né, mano? Pois é, vai, fica 2 meses na incubadora. Então é mais ou menos essa pegada, velho. Então começa a faltar matéria-prima, velho. É igual você tem que fazer aí, por exemplo, um prato, que você fala, pô, eu tô com fome, só que tem mais uma pessoa pra comer aqui em casa, então tem que dividir pra dois. É mais ou menos o que acontece na genética, velho. Ô, mano, é verdade que a incubadora de vocês tinha isso filme, não? Ah, era zoado, velho. Era zoado. Ruim, parecia duas maçãs do amor aí. Ô, Vieira. O Emílio e o Ribas. Mas sabe o que é pior, cara? Na moral, o que é pior de ser gêmeo, cara? Que é quando é aniversário. Porque parece Natal. Eu chego lá pro meu irmão e falo assim, pô, feliz aniversário. E falo, pra você também. Parece Natal. É horrível. Ô, vocês já ganharam presentes diferentes e que um queria um e o outro queria o outro? Aí não, geralmente, mas quando era criança, mas assim, geralmente... troca, é fácil. Ah, mas não, mas por exemplo, assim, ó. Ganhava igual. O Mano ganhou um carrinho então, e o Marcão ganhou a bola. Então, mas aí eles só trocam. Só que o Mano queria a bola. É no mesmo dia que ganha. Então troca. Não, mas a gente ganhava tudo igual, cara. Tudo igual. Tudo igual. Sempre faziam questão de fazer esse bullying. Tinha o lance da roupinha de marinheiro ou não? Ah, tinha umas aqui. Eu até tenho uma foto aqui que você falou que você não usava papete e meia, né, mano? É, né, mano? Tem umas aqui, depois vou mandar pro pessoal. Papete e meia. Mas, gente, vamos lá porque a gente segura aí a audiência. Agora sim, vamos falar do Santos aí. Os Santistas todos na audiência. É isso aí. Demais. É muito perspicaz. Quero ver de você, velho. Santos sempre Santos, RG. Você tá muito engraçado. Você tá muito engraçadinho. Santos. Santos. Gol! Vanderlei! Ah, esse. EG, olha, esse merece todas as homenagens. Parabéns pela terceira camisa lá. Você gostou? Camuflada. Você gostou da camisa camuflada? Nossa, eu falei, sei, hein, velho? Como eu te falei no resumo. Mas ontem, é de lã essa daí, ou seu bem? Camisa de lã? É até aqui, ó. É cacharel, ué. Pra não pegar friagem. Segundo meu vizinho Santos, é franela. Bom, EG, mas vamos lá. A expectativa é de que talvez o Lucas Lima e o Renato possam jogar o clássico. Lucas Lima não acertou. O Renatinho e o Citadinho. Léo Citadinho. O Citadinho deve jogar. O Jean Mota não foi muito bem ali na meia. Ele com o Vecchio. Ele podia pegar a Mota. Podia pegar a Mota e seguir. Podia pegar o Mota. Quem é pior? O Jean Mota ou o Mota? É. Ah, o Jean Mota. Jogando o Jean Mota, viu? Entendi. Tá olhando aí? Não, é isso aí. Cara, Dedé Santana. Não, tem o Dedé, dá uma segurada. Não tem muito, não, né? É isso aí. Treinar pro clássico. Sábado aí contra o Palmeiras. Né? Não tem conversa. Não tem mais. Não tem história, né? Tá certo. É isso aí. Então. É isso aí. Nada de massa. O time tá estabilizado, time com. Né? Não tá tem. Tranquilo. Não temos banheiro com mármore no nosso estádio. Não. Mas tá pago aquilo ali, né? Não tem nada quase lá. Mas lá também não tem nada, hein, gente? Desculpa. Eu prefiro dever do que ter aquilo ali, viu? Mas olha, eu não prefiro, não. Eu não prefiro, não. Os caras fazem cocô na mão e jogam no chão. Nossa senhora! Ah, não, aí não. Eu não prefiro porque é melhor do que dormir ao relento, né? Mas, boa, RG, boa. Um dia você pode perder a casa, né, velho? RG, você acha, como Jeová, a terceira camisa do Santos, ela é igual ao presidente? Ela é modesta? É, ela é bem modesta. Se o Jeová disse isso, ele foi bem. É bem modesta. Ela é bem modesta. Bem modesta. Grande Jeová. Olha, gente, hoje tem na boca do estádio. Olha que legal, tá vendo? É isso aí. O repórter Tetinha está te esperando, tá bom? Boa. Atenção. Os 10 que chegarem primeiro lá na Avenida Ticuatira, conhecida como Avenida Governador Carvalho Pinto, altura do número 2018. Atenção, hoje na boca do estádio, Tetinha. Velho e boa lá... Penha. Ali é Penha. Penha. Ali na Ticuatira, altura do número 2018, junto à Praça Satute Vitale. Satute. Tá bom? Exatamente, ó. Você vai entrar no ar pra falar com a gente, os 10 primeiros vão falar com a gente. Também vai concorrer a uma vaga de estranho no Ninho. E os 10 primeiros também ganharão um par de ingressos pro show de stand-up com Bernardo Veloso e convidados nessa sexta. Legal. Show é bom, hein? Então aí, os 10 primeiros na boca do estádio. Daqui a pouco, ao vivo, a gente vai entrar lá da Penha com o repórter Tetinha. Boa. Quer falar no estádio? Vai pra lá. É o Na Boca do Estádio. Avenida Governador Carvalho Pinto, que todo mundo conhece como a Ticuatira, altura do número 2018. Estádio 97, da Energia 97, também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E o oferecimento do McDonald's, mano. É, meu amigo Sombra. Eles chegaram no McDonald's e não são os OVNIs como você gostaria que fosse, porque o Sombra é fã de OVNI. Sombra, quem chegou agora no McDonald's foi o Grand Cheddar McMelt, cara. Pra você que não conhece, cara, é como se fosse o Cheddar McMelt, só que com dois hambúrgueres, cara. Dois hambúrgueres e muito, muito, muito, muito cheddar. Tem também Mac Fritas Cheddar Bacon, com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. Eu comi ontem à noite, cara. É demais. Cara, é a baita pedida para que você possa acompanhar, inclusive, a rodada de amanhã, final da Copa do Brasil aí, ó. Mac Fritas Cheddar Bacon. É demais. E tem também o lanche. É o lanche. Agora é o lanche que tá na moda, cara. Você tem que pegar aí, ó. É o novinho Cheddar McRib Barbecue. Ó, demais, pronúncia bonita, mano. Hein? Bom, hein? Cheddar McRib Barbecue. Feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. É legal porque tem o design assim, ó. O hambúrguer, ele tem aquele desenho da costela suína. É top, top, top. E ainda nesse lanche, cara, tem, ó, cebola grelhada e muito, muito, muito cheddar. Então prove, cara, o Cheddar McRib Barbecue. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ele. Pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Boa, mano. E temos estranho no Ninho aqui no Estádio 97. É o Ismael do Santos Alberto. Seja bem-vindo, Ismael. Beleza? Ismael. Beleza, boa. Boa tarde, boa não noite. Tinha aquela música lá, Vieira? Ismael, Ismael, o democrata cristão. Nossa. E aí, Ismael, beleza, cara? Beleza, Sombra. Falando com o microfone. Nervoso, mas... Não, nervoso por quê, velho? Aí, irmão. Ele quase desmaiou de fome peraí. Ali, velho. Nossa senhora, essa foi boa, hein? Nossa salvou. Senhora, foi boa mesmo. Salvou, salvou. Como não, salvou? 10. Boa, RG. É, boa, nota 10. Primeiro o RG já meteu no ângulo. Tá nervoso, Mota? Por favor, vem fazer cadê massagem. Cadê o Motinha? Cara aí. Massagem relaxante. Relaxar. No... Cadê o Motinha? Mota. Ah, ele tá com o outro lá, meu. Ele tá pegando o outro. Talizando. Talizando. É teu amigo lá, ô Ismael? Teu amigo lá? Teu amigo? Não, ele tá comprando o iPad do Mota. É, o cara comprou o tablet. Peraí. Olha. O cara comprou o tablet tá do podre Mota. Isso aí. Como cara? Assim tá podre? Vocês estão loucos? Tá complicando não. A venda do cara. O cara comprou o tablet do Mota, só que o Mota tá querendo, em troca, ele tá querendo levar o cara embora, você entendeu? Mas, ô Ismael, tô vendo aqui na tua ficha que você é pushback do aeroporto de Congonhas. O que é o pushback? É os caras que ficam dando um trago ali? Empurra o avião. Pushback, né, velho? É rebocador de aeronave, né? Rebocador de aeronave? É. Legal. Pô, mas isso aí é um trabalho difícil, hein, cara? Eu tava assistindo outro dia um programa na TV a cabo lá, e sobre o aeroporto dos Emirados de Dubai. De Dubai. Porra, e manobrar aquelas aeronaves lá. Não é fácil não, velho. Reboca a aeronave. Tudo pequenininho, né? Devia ser mais reconhecido, né? Mas... É um trabalho aquilo ali, hein? É um trampo, mas para, né, de frescura, hein? Para de frescura. Ah, agora só engatar falando... primeiro e empurrar o avião. Cê não é assim, meu. É difícil. Ah, lógico que é, mano. Lógico que é. Semana empurra o mano lá. Nossa! Você empurra, cara. Você vai ver se eu sombra, sai de brincadeira, mano. O bagulho é o seguinte, mano. Eu saio de Guarulhos, eu não saio lá de Congonhas. Mas o bagulho é o seguinte. Você tá ali, ó. Tem aquele carrinho, aí que o cara faz? Ele vai lá, dá... Aquele carrinho. É carrinho. É rebocador, mano. Ele sai lá do caminhãozinho. Ele vai lá e tira aquele negócio, aquela haste de metal que fica preso lá atrás. Ele coloca na parte da frente do avião e engata na rodinha lá do trem de pouso, tá certo? Aí vai lá. Engata a primeira e acelera. Aí ele vira pra direita ou pra esquerda pra manobrar a aeronave. Depois ele dá tchau pro piloto com aquele negócio sabre luminoso, parecendo o Jornada das Estrelas. Sabre luminoso? E game over, mano. E game over. Aí ele vai lá, ele aperta três vezes o bagulho. Eu já sei o procedimento padrão. Ele aperta três vezes o bagulho lá pra soltar lá o ferro, tá certo? Ele tira lá da frente da carretinha dele. Ah. Vai lá, dá a volta lá com o negócio lá. Prende de novo no engate lá do caminhãozinho. Agora você fez curso de rebocador. Que avião também. Agora? Fazer uma boiada. Você tá louco. Peraí, Ismael, é simples ele assim? Fica olhando os push lá pelo jeito, né? Não, mas fala no microfone, não, Ismael. Ele fica olhando os pushback no aeroporto, né? Só que tudo que tem uns morenos que ele adora. Ele gosta. Tem uns caras que ele gosta. Quais são os macetes lá, velho? Quem que não pode, puta, nem vacilar que dá uma desgraceira total? Dá tranco. na aeronave, né? Ah. Tá empurrando, não pode dar trampo não, que aeromoço tá em pé, passageiro no banheiro. Entendi. Tem que ser bem suave. Tem que ser na manha mesmo. Você já fez outra coisa que eu queria fazer, um apelo, viu? Por favor, gente, ó. Então, é esse que é o problema, cara. Um voo que você sai, por exemplo, de São Paulo pro Rio de Janeiro, não precisa fazer cocô na aeronave, gente. Que isso, mano. Isso é de mano. Brincadeira, na verdade. Mas, ô, mano, isso dá um revés 3, mano. Ah, meu... Caga do lado do trem de pouso. Ah, não é verdade, não, gente. Não, não pode. Você tá pensando Gato. Que avião é esses busão da Gaviões? Você tá louco? Ah, você tá de brincadeira, mano. Você tá de brincadeira, Sombra. Você botaram essa bunda do lado de fora. De meia hora, velho. Porque você tá relembrando que avião é mais ou menos que nem você fez naquela viagem com a Gaviões? É. Você jogou pela janela, isso? Você botava o bundão do lado de fora? É. Mas pra ali, quem, mano, eu tinha comido um bolovo, velho. Ali eu tinha comido um bolovo, né? Pra quem não sabe, esse animal do mano, porque tem muito ouvinte nosso que tá ouvindo o estádio há meses, há pouco tempo, né? Verdade. Esse animal do mano, quando ele ainda era, como se diz, quebrada, como ele ainda era maloqueiro. Eu sou, irmão. Ele viajava muito com a Gaviões, e fora aqueles capítulos onde eles roubaram a mesa de snooker. Roubei, eu sou contra isso daí. Parava no posto, comendo e embora. Que vocês roubavam os espetos de carne. Pernil da donazinha lá. Mas o senhor, mano, ele, na aflição daquela dor constrangedora, que você fica gelado, que você não sabe onde, que você acha que o mundo vai acabar. Ferrou. Ele botou o quadro na janela. O Busanfa. Ele emoldurou o bumbum na janela. É. E jogou lá pra fora. E mandou pra fora. O pior não é isso. Quando ele botou a bunda na janela, mandou todo mundo um fax pra fora. Olhava e falava assim, ó o mano ali, ó. Todo mundo conhecia a cara de bunda dele. Não, pelo contrário, velho. Na madruga, Domênico Gato. Você tem uma marca de golfinho. Tem. Não, não tenho, não. É, mas na boa. Ele tem o adesivo, ele tem também, né? A tatuagem de caravana. Só pra quem já viajou, só pra quem. Ó, peraí. Só pra quem já viajou de caravana, sabe o que eu tô falando. Primeiro. Claro. Você para fora do ponto, Sombra. Por exemplo, na hora que tá todo mundo ali dormindo, pá, os caras tão ali de boa, pá. Parou o busão, mano. Todo mundo já acorda e fala, pô, hora da parada, hora de ir no banheiro, vamos lá comer um bagulho, pá, beleza. Mano, parou fora do lugar ali onde é negócio pra comer, a galera vai acordar, mano. Aí você fala, pô, parou pra quê, mano? Quebrou o busão? Aí todo mundo, pô, deve ter quebrado o busão, vamos ver o que aconteceu. Aí vão ver lá, o maluco parou pra dar um barro no meio do nada, mano. Você é louco, vai ser aloprado. Então você tem que se virar nos 30, mano. Eu tava voltando lá no Corinthians e Fluminense, semifinal do Campeonato Brasileiro, tinha vindo aqui pro Maracanã, um calor desgraçado, na ida eu comi um bolovo, o bagulho não bateu bem. Na volta, mano, na Serra das Araras, eu falei, opa, é aqui mesmo, irmão. Já era. Tava ali, só sobe na privada, coloca a busanfa na janela e... De novo. Mas é verdade, mano. Arara, mano, essa música aqui que tá tocando, te lembra alguma coisa, mano? Opa, isso é Naim. Ah, pro inferno. É Ursinho Blau. Docinho, Blau, docinho. Ai, ai, ai. Docinho, docinho. Ai, ai, ai. Olha, velhos tempos, essa música, hein? Aí, você tem alguma história com ela. Eu não sei que porra é essa, que porra é essa, mano. Não velhos mano, tempos, hein? De vez em quando, uma vez a gente parou ali perto do Ceagesp, a gente tava indo pra uma caravana também, não lembro pra onde eu tava indo. Aí, os caras parando ali pra fazer o rateio, pra comprar conhaque, jurupinga, essas porra aí, pra deixar aí? Louco. Aí eu falei pros caras, falei, irmão, vamos parar ali, ó, mais pra frente, ali tem as barracas de fruta, ali tem os bagulho de doce, ali vamos comprar uns negócios ali, mano. Aí eu comprei aquele doce de abóbora, sabe, certo. Em forma de coração, mano. Lógico, mano, maior forma eu vou ficar enchendo o pandu de cachaça, velho. Aí eu comprei lá uns pêssegos, comprei esse doce de abóbora. Esse cara, olha o docinho. A caravana inteira foi cantando essa música, mano. Aí que veio o apelido do Mano tempos, Miranda, né, mano? Ah, o Mano cara, Miranda. O cara veio lá com um saquinho, uma banana, caqui, pera, velho. Mano Miranda, velho. Mano Miranda. Homenagem a Carmen Miranda. Mas olha, é verdade, parece que vida música, saudável, mano. Música não marcou sua vida do mano. É, o nosso estranho Nuninho tá aqui porque ele também fez uma música aqui pro Estádio 97. Verdade. Ele fez uma musiquinha, né? Isso. E participou, foi como cornetada, estranho, cornetada? Ah, é? E foi por causa dessa música que ele vai tocar agora que você tá aqui? É isso? Desgraçado. Então vamos ouvir. Olha, de novo, tão zoando o mano, hein? Será? Eu vi uma mandioca na cadeira do Dodô e quando ele me viu, sentou em cima e disfarçou. O dodô dá, dodô dá, ré, dodô sorri e ri, dodô gostou. O dodô dá, dodô dá, ré, dodô sorri e ri, dodô gostou. Muito boa, cara! Muito boa! Você criou essa aí onde? Que situação? Eu escrevo no meu... no meu escritório e gravo no meu estúdio. Ah, é? No estúdio? É o banheiro de baixo. É verdade. O escritório é o de cima. Parece que ele tem mais criações aqui, vai fazer ao vivo, hein? Porque o de baixo, Sombra, acho que é a privada e acústica, é melhor. A privada e acústica. Agora, não sei se ela tá em dó, de dodô, ré, mi, fá. Mas é melhor, o som. Os sons são melhores. E o Ismael, é verdade que ali, fez, o som volta. Você fez mais músicas? Tem mais, cara. Tem bastante, né? Tem uma, mas... mas daqui a pouco você vai cantar. Tá bom. Daqui a pouco você vai cantar mais. De um back. Não, back a gente vocal. Ajuda. A gente ajuda. Fica lá. É. Back. Back. Chama o Adriano lá. Back in vocal. Vamos lá. Falou back, o seu Bento tá vindo. Já vem. Ai, ai, ai. Alô, seu Bento. Ah, meu Deus do céu. Maria Fumaça. E vejo aqui que você também é torcedor do São Paulo, né, Ismael? Graças a Deus. Boa, Ismael. Não, Vera. Graças a Deus, né? Tá, a situação... Você acha que escapa, Ismael? Lógico, tem até uma musiquinha. Não, time grande não cai. Dodô, time grande não cai. Fala da sua naba, rapaz. O que tem a ver com isso aí? Ó. Você tá de sacanagem comigo, eu vou te zoar aqui, hein, fio. Não, Dodô, é o seguinte. Não, Dodô, não, fio. Cuidado aí com o que você vai fazer, hein? Senão você tá ferrado na minha mão, fio. É que você é um cara aberto. Eu tô todo dia aqui, tá? Eu sou aberto pra tua mulher. Você é um cara que sabe brigar. Sou aberto pra tua mulher. Eu quero ela. Ela sabe que eu sou aberto pra ela. É, não, sou um cara passivo, de brincadeira. Ele é passivo. Vou falar brincadeira igual eu vou fazer com você. Ele é passivo e aberto. Passivo de brincadeira. Só. Vou mostrar a brincadeira que tá aqui debaixo da mesa. Você vai gostar dessa brincadeira, filho. Você é São Paulinho, você gosta. Não, né? É, vem não. Perde a linha não, Domingo. Ninguém perdeu. Tô só falando pra Ismael, você tava falando aí que você trabalha em aeroporto. Só avisando pra ficar esperto aí. Tô uma tijolada já. Mas, Ismael, você tem alguma história curiosa, cara? Porque o aeroporto, você vê tanta gente, você tem tantas situações ali que envolvem as pessoas dentro de um aeroporto. Você tem alguma história também pra contar, cara? Porque, porra, é um lugar excelente pra se trabalhar, assim, pro cara ter histórias. Ou não? Tô errado. Não, é legal, mano. Só que... meu lugar é mais na pista ali, né? Setor de rampa, rampa aeronave, vez passageiros só pelos fingers mesmo, então... Mas você tem amizade com aqueles outros que puxam o carrinho das malas lá? É o mesmo setor meu. Então, os caras contam que eles jogam mesmo de sacanagem, dá aquela puta porrada naquelas malas caras. Como é que é? Hoje em dia não tem mais isso, não. Não pode? E quando coloca o frágil na mala, fala, é isso aí que nós vamos jogar lá de cima. É verdade, né? Não, tem não, pô. Não pode isso. Olha! Você já viu o mecânico remendando asa de avião com silver tape ou não? Silver tape. Não, mas aquela fita lá é especial, cara. Ah, é sim. É uma fita própria, é. Não, aí, verdade, mano, aí, mano. Não é, é aquela que eu passo no meu tênis quando fura a sola. Não, ela é uma fita de alumínio, é própria pra... pra remendar parte, o avião. Aí, mano. Não é remenda, onde passa com as massas, esse é o nome. E qual foi o avião que você olhou e falou assim, como é que esse bicho pousou aqui e tem uns caiu? Que bate asa, hein, velho? Tem uns que... Já teve caso de você ver avião com asa quebrada e... Não, a aviação nossa aí é nova agora. É. Aeronaves mais novas. Você viu o detalhe? Ah, ele foi instruído, gente. Agora. Né, o que andou até ontem. Gente, você sabe que vai vir aqui o cara que trabalha no aeroporto e fala assim: não, olha, os aviões, você tá louco. Eu não pegaria. Carcaça, velho. Não, a bagagem. Tudo Chevette com asa. Não, mas eu sombra, por exemplo. Ó, ele trabalha no aeroporto aí da Zona Sul aí de São Paulo aí, de Congonhas. Congonhas. Cara, os caras podiam dar um tapa naquele aeroporto, porque aquele aeroporto é muito feio, cara. Mas você viu que... Vai ser rodoviária. Vai ser mesmo. Privatizado, né? Então, cara, não, né? Porque aquele aeroporto lá é muito feio, cara. Mas você pega o aeroporto de Guarulhos, é um aeroporto mais moderno. Agora, lá em Congonhas, mano, o bagulho é feio. Hein? Ah, mas é até feio. O espaço físico de Congonhas... Menor. Já não comporta mais, né? É complicado. Não, mas não é só o espaço, Sombra. A estrutura por fora, você olha seu aeroporto de fora, cara, parece ser a rodoviária do Tietê também. Ah, você tá de má vontade. Mas tá arrumando, mas, mano. Tá no Galeão agora, né? Tá... Ô, mano, teve seu charme quando tudo começou, né, velho? Agora... E era então, muito... agora tá velho. Ah, não, mano, mas curtições, tem que preservar, mano. As pessoas, eu era criança, minhas curtições assistiu... era ver avião pousando Você tinha um terraço. Naquele terraço, era só mandando um sandubim ali. E foi uma pena tirarem isso aí. Não tem mais aquele terraço? Fecharam. Muitos anos. É mesmo? Você ia tomar café, depois ia lá pro terraço. Tem mais legal pra caramba. Muito legal. Era legal, né? Mas o aeroporto de Congonhas acompanhou o nível que tá de aeromoça, né, velho? Vou te falar, nunca teve tão ruim, velho. Antigamente, aeromoça... Mas a aeromoça que fala é comissária... Aerovelha agora, né? Só tem aerovelha agora. Vou te falar, hein, mano. Pô, tá parecendo... Teve uma lá que eu peguei a última vez, parecia o tal do Pablo. Você pegou quem? Parecia um pai de família, mano. Mas, Marcos, não. Mas você pegou? Você pegou a aeromoça? Elas não estão lá para um concurso de beleza. Ah, não, mas tem que ter um charme. Atendimento. Tem que ter um charme. Charmosas, tem uma lá que vem, o senhor aceita amendoim, com aquela cara, foi quase que eu falei, vai pro inferno. Ah, não, para, Marcos. Me ajuda, mano. Me ajuda. Meu Deus. Ah, é. Ô, Ismael, sinta-se à vontade. Daqui a pouco você vai cantar musiquinha. Vou tentar, né? Não, vai sim. Fica à vontade. Mota, cadê aquela massagenzinha? Mota, vai fazer uma massagem do Ismael. Posso, hoje eu tô comprometido com o Luiz Carlos. Ah, é? O cara ali? É, um urso. Já foi, O Luiz Carlos veio de Rufus o Lenhador hoje. Rufus o Lenhador. Ai, meu Deus do céu. Olha, vamos falar de fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô, é isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Nós vamos aos primeiros ouvintes com um momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência, tá bom? E hoje apenas ouvintes virgens. Só aqueles que nunca entraram ao vivo com a gente em 18 anos de Estádio 97. O oferecimento do Sem Parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca Asdrúbal! Que bom te ver, Copa do Brasil, você já não tá, só vim te dizer. Saiu no Paulista, sua americana não tá. E no brasileiro é tanto ponto atrás que não dá pra chegar. Eu vim te falar. Nossa, que esse time. Que é isso, não tá Jesus, nada. A porcada tá nervosa de tanto. Sei nada. Domênico é ruim. Não tô entendendo o que tá zoando com o quê? Isso é sensacional, isso. Eu não tô entendendo o que ele tá zoando. Esse trouxa. Ouve. Sensacional, ouve, olha. Ouve, olha que legal. Ouve o Cato. Ruim, vem. Sensacional, palmas. Eu vou aplaudir. Não. O cara meteu um Henrique Juliano aí, ó. Não, mas você não deixou ouvir, ô Domênico. Toca de novo, só. Deixa eu ouvir, ô. É péssimo. É péssimo. Não, uma só tá bom. Ruim. Chacal que é ruim, tem que melhorar muito. É, o Chacal tá dormindo, hein? Alô? Sensacional. Alô? Oi? Oi? Quem fala? Opa, aqui é o Alan. O Alan, tudo bem? Alan da Silva Ferreira. É Alan do quê? Da Silva Ferreira. De quantos anos? 26 anos. 2.6, RG. Como é que fica? Mas aí precisa saber de quem. Como assim? Precisa saber de quê? De quem é Alan? Do cordeiro ou da ovelha? Ah, mas é sensacional. Salvou a hora. Sensacional, salvou. Você achou, Ismael? 10. Você gostou? 10 agradável. Salvou. 10 agradável. 10, sim. É tipo uma melhora do 10. 10 começa, agradável. Foi bom, Regê. Começa não que eu vou botar o Domênico em cima de você, velho. Deixa o Dodô lá. Que é isso, Regê? É isso. Ele vai tirar de cima dele pra pôr em cima de você. Nossa. A gauchinha no seu momento sexy. Ah, te catar, gaúcho. Ô, velho, e o bairro? Aqui é Cidade Júlia. Quê? Cidade Júlia. Cidade Júlia. Ah, não tem aquela música? Cadê Cidade Júlia! Cidade Júlia? Cidade Júlia, cadê o Benzinho aí pra acertar? Trouxa. Pode falar, irmão. Pode falar, irmão. Onde fica? Assim. Onde fica essa Júlia aí, velho? Fica na zona sul de São Paulo, aqui perto Diadema. Do Santa Amaro, perto de Diadema. Diadema, eu lembro. Lembro, você lembra o que, moto? Ô, já fiz muito pedágio, trouxa. O que time você veio fazer por aqui, moto? Pedágio. Ele fez um pedágio aí. Fez um pedágio. É, chupa. Qual pedágio que ele tá fazendo hoje ali? Ou o Luiz, não. Não? Amigo. Não gostou dele, né? Que time você torce? Aqui eu torço pro campeão brasileiro. Ah, não tem aí, mas, né, o atual. O campeão brasileiro 2017 é o Corinthians. Aí 2016 é o Palmeiras. Cheio. Campeão do século. Nossa, nossa, que deitada no mano agora. Nossa. Aonde? O 17 é o Corinthians. Deitada no mano. O 16 ainda é o Porto. Sobrou até uns cacos de mano. Junta, junta. Mané. Chama o porteiro lá pra recolher o mano. O dia que a leiloca enjoar do porco, teu time fecha. Ah, mano. Igual fechou quando a Parmalat foi embora, a gente continuou, bichão. Eu vi. A duras penas. Você vai falar com o Dodô, mas só pra registrar, lamentável, né? A torcida da Ponte Preta. Nossa, pegou o jogador lá. Bateu até no Luca, cara. Que palhaçada aquilo ali. Fernando Bob. Meu Deus do céu. Situação, olha, hein, cara. Uma situação lamentável, dessa. Lamentável, cara. Torna a Ponte Preta forte candidato. Fortíssima, é verdade. Já tá, é futebol raiz que o Sombra defende. Já entrou na zona rebaixada. Viu, mano? Né, agora... Por que o Sombra defende? Futebol raiz. Quem que eu defendo futebol raiz é que você tá falando? Bater em jogador? Invadir CT, futebol raiz, mano. Aquele negócio no amor ou no terror. Quem vem quem, quando você era raiz, você era assim, mano. Hoje, cara não. De pau. Agora cara tem... Cara de pau. Tem que ter punição aí, hein, galera. Senão... Pô, tá mas, louco, hein? Você acha que vai ter punição do quê? Mas tem que ter, Vieira, pelo seguinte, a televisão mostrando, alguém tem que tomar providência. Concordo. Porque senão, você só tá ratificando, você só tá enaltecendo essa bandidagem, esses caras que não tem nada a ver e fazendo com que eles atinjam um objetivo, que é aparecer na TV. Ok. É verdade. Ô, Alan. Ô, velhinho. Nós temos aí o Palmeiras pegando o Santos na próxima rodada. E como é que verdade. Você vê esse negócio? Porque o Palmeiras contra o Santos, eu acho que é o jogo que define quem é que pode, de repente, chegar lá, né? Com certeza. Nos últimos anos aí, a gente tá vendo que Palmeiras e Santos é a maior rivalidade de São Paulo, né? Tá dando mais graça, pra falar a verdade. Tá quê? Até que não tem... Como é que não é? Não, não, não, não. Que dera pro queridão aí? Tá bêbado, velho. Você tá na Vila Júlia aí, hein? Você tá na Vila Júlia ou na Cracolândia? Não, mas não é isso, gente. O que é, Domingo? Não, mas é que Palmeiras e Santos, eles fizeram várias finais, né? Mas, chegaram em vários momentos. Mas tem sido sim. Vocês queiram ou não, tem sido sim, ué. É verdade. Peraí, vocês estão de brincadeira. Palmeiras e Santos tava na moda em 60, velho. Quem que é a rivalidade, então? Tava quando, mano? Em 60, naquela época lá que o Palmeiras tinha academia, o Sérgio Pelé. Tá vendo como incomoda? Incomoda. Não, o Corinthians veio conseguir fazer frente pra gente no último jogo, porque antes só tava tomando taca. Aonde? Não fala bobagem. Não fala bobagem, tá tudo empatado os confrontos aí, tanto na casa do Corinthians quanto na casa do Palmeiras. Tá, mas se você pegar o retrospecto agora dos últimos jogos, o Palmeiras ganhou muito mais que perdeu. Pega o retrospecto, Mané. Tá empatado. No jogo do Corinthians... Mano. Se eu não me engano, lá no campo do Palmeiras tem dois empates, uma vitória pra cada lado. No estádio do Corinthians aí tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas aí pra ambos. Tá tudo empatado, filhão. Fala aí, meu velho. Esse Mané aí, Dodô, que a gente que tá levando Mané. A melhor. Aonde? Você não sabe nem o que você tá falando, você tá de fogo. Quer dizer, eu torço pra que você só esteja bêbado. Pelas suas declarações, cara, o cara tá falando aí, ó. Não, mas é verdade, falar, Domênico, esse cara aí tá sob efeito de alucinógeno, cara. Alucinógeno aonde? Tá não, mas é verdade, mano. Você pode estar discordando, mas contra fatos não há argumentos. Não há argumentos, não há argumentos. Maluco, você mesmo. Tá na noia, velho. A sua voz é de noia. Deixa ele falar, porra. Olha a parte do argumento. Deixa eu falar, seu louco. Eu vou dizer um negócio, viu? Esse estádio 97 aqui tá virando pequenas empresas, grandes negócios, viu? Tá. Eu vou te falar um negócio, hein? Olha. Não estão de brincadeira, não. Olha, o pessoal não tá de brincadeira, não, viu? Se mota, eu aquela ideia, ô Maurício, peraí. Diga, diga. Aquela ideia lá que eu lancei parece que já vai começar a dar frutos pra vocês, seu irmão, hein? É. Qual a ideia? Você tem que dar uma ideia pra esse ouvinte aí, dele se tratar, velho. Não é se tratar, Malucão. É só ele parar de beber, velho. O cara tá bêbado. Ele tá mascando o babalu de ayahuasca. Que isso, mano? Que isso? Só no Santo Daime, velho, esse cara. Você tá maluco. Babalu do quê, velho? Ayahuasca. De ayahuasca. É a casca da árvore que é feita o Santo Daime. É isso. Era só pra ele repetir. Ô, Alan, deixa o seu palpite. Palmeiras e Santos, sábado. Jogo que, como disse o Domênico, né? Dependendo do resultado, pode definir aquele que ainda pode ter um pouco de chance. O que vai correr atrás do... De atrás do Cocoricó, né? Eu concordo com o Domênico e eu acho que esse jogo aí vai ser como os últimos foram entre Palmeiras e Santos. Sempre um gol de diferença, não tem goleada. E meu palpite vai ser 1-0 Palmeiras, gol do Dudu. Gol do Dudu. Tomara. Não, tá bom. Alan, tá bom? Um abraço. Pode falar, abraço? Pode, claro. Manda. Ó, quero mandar um abraço aí pra galera aí da empresa que eu trabalho, do grupo, do WhatsApp, que é a Macron Indústria Gráfica, já fazendo WhatsApp. Jabá. Boa! E mandar um chupa Felipe, chupa Paulo, que é um é santista e outro é corintiano. Paulo! Paulo, produção! Tá com coisa na cabeça, é? Quem tá é esse Loki aí, ó. E hoje tem alguma promoção aí que eu posso participar? Tem, você pode passar agora lá na Penha, na Avenida Governador Carvalho Pinto. Altura do número 2018, tá rolando na boca do estádio, atenção. Na boca do estádio, tá? Tem o McDonald's hoje? Tem. Então, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa! Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Tá ótimo. Separa uns 8 pra ele, que vai. É, não, você separa que a família é grande. Ela tá com fome. Não, caramba, é um par só. Ah, tá bom, vai, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Separa uns 8. Abraço, amigo. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, como eu tava dizendo, tá rolando na boca do estádio, tá bom? E os 10 primeiros que passarem lá na Ticuatira, tudo do número 2018, na Penha, vão entrar no ar aqui com a gente, com o repórter Tetinha, o Bernardo Veloso, que está ao vivo lá na Penha, tá bom? Atenção, Zona Leste, altura do 2018 da Avenida Ticuatira, já na boca do estádio. E tem ingressos aí pro stand-up comedy do Bernardo Veloso também. Boa. Continuando, segundo ouvinte, momento sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Ah, não. Peraí, esse é melhor. Isso daí. Novo, oh, senti isso aí porque... Acabou isso. Quando sair do Z4 vai acabar isso aí. É isso mesmo, Sombra. Em posição vocês estão agora. Não vai acabar nada. Vai sim. Vai acabar sim. Domingo é o último dia. São Paulo vai jogar. O quê? Série B. Sensacional, mas é muito bom, viu? Luverdense, Criciúma, Paraná, Havaí. Essa RG saidinha. São Paulo vai jogar. O quê? Pra cantar? Série B. Oi. Série B. Série B. E aí? Série B. Série B. O que vai acontecer? Vai jogar. O quê? Série B. Você tá brincando? Eu não acredito, mas a gente não pode perder a piada. Verdade. É, sei. Alô? Alô? Me fala. Ricardo. Ai. Chuchu. Ricardo, o quê, Ricardo? É Ricardo Henrique Luther Bar. Como é que é? Ricardo Henrique Luther Bar. Rossi. Rock! É Rock ou é Rossi? Rossi com dois S. Então tá bom. E aí, velhinho, quantos anos você tem, meu? 37. 3.7, RG. Para, como assim? Para o quê? O que eu fiz? Nunca você Vieira nesse Rossi aí. Ah, mas é sensacional. Salvou. Zero, nota zero. Como assim, zero? Por que zero? 10. Gigante. É verdade. Entendi. E o Mota reclamou que o Vieira tá com a barba por fazer. É, cara. Aí ele veio aquela todo espetada. Ele veio todo safadinho hoje. É. É que o Vieira tem um problema sério, não toma banho, né? Não, não tem. Ah, é? Vai ter que limpar ele com... álcool. Lenço umedecido. Eu sou naquelas dobras, na né, velho? É, na dobra. Ele tem, sabe, suor na teta, não, sabe? Não, sei, não. Aquele... é, naquela dobra, coisa preta. Aquela dobra. É, a dobrinha assim. Nossa, mano. Quem tem a dobra debaixo do céu, tetinha, não vem não. O Mota tá querendo dizer quando... o Mota tá querendo dizer que quando o Vieira deitar na cama, precisa pegar ele com um rodo, velho, pra dar uma amontoada de novo. Peraí. E ele dorme de fralda. Fala, é verdade que você vai fazer o teste da caneta? Não sei o que é isso. Sabe sim. Faça a menor ideia. Sabe sim. Sabe. Como não sabe? Não, faça a menor ideia. Ele hoje acordou. Pra ver se a caneta cai. Pra ver se a caneta cai. Você acha que eu devo dar uma levantadinha, amor? E o Vieira é o único que faz o teste da caneta. Na teta e no umbigo. E eu faço numa veia também. Ah, você vai lá, meu pai, a caneta, amor. Só que eu boto aquela bique quatro cores, sabe, Gatão? Vieira e o Nuco. Toma um cartão amarelo pra você. Amarelo? Só é. Foi nada, não foi nada. Esse juiz é o cara que apitou o pênalti contra o Grêmio. Como não é? Esse frouxo aí. Ricardo, que time você torce? Corinthians! Chupa e paga! Chupa e paga! Chupa e paga! Chupa e paga! Ô, ô Ricardão, beleza? Ricardão, chupa e paga! Ricardão, chupa e paga! Que é isso, rapaz? Tá louco? Cadê a Mona? A Mona tá falando que é. Que Mona, rapaz? Essa pipa aí, ó. Se fecha aí, ô Cadiba. Ô, Ricardo. Pra desespero do Zante. É. Inclusive, não só esses cretinos que compõem essa mesa aí, mas não, amiga, nós não somos cretinos. Você falou de coração? Falou de coração? Forte esse negócio de cretino. Sem mal criamento. Não, não é não. Pra vocês é quase um elogio falar isso. Agora, ô Ricardo, não só esses caras aí, esses calhordas que compõem a mesa, mas boa parte da mídia torce pro insucesso do Corinthians. Mas o Corinthians será o campeão brasileiro, ou não? Com certeza. Falta pouco, mano. Falta pouco. Daquele jeito, mano. Mas no começo do ano, quando você viu aquela montagem do time. Eu acho que precisa dar uma mexida no time. Tem uns caras aí que já... o Jadson, desde que voltou, que tava contundido. Jadson. Precisa dar uma chance, né, pro Marquinhos. Quem sabe colocar o Pedrinho no segundo tempo. Precisa dar uma mexida no time, né? O pessoal caiu muito de rendimento no segundo turno. Rodriguinho, Jadson, Romero... Todo mundo deu uma baixada de bola, não dá pra entender direito o que tá acontecendo. Acho que o Carille precisa chegar lá e chutar o pau da barraca no vestiário, colocar os caras pra jogar, velho. Então, cara, o Jadson, depois que houve aquela fratura da costela, ele não voltou mais a jogar aquela bola. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, será que perfurou o pulmão? Não. Será que tem sangue no pulmão do Jadson, a gente precisa colocar um dreno ali e estão esperando acabar o campeonato? Mas aí eu pensei, se fosse tão grave assim, ele não estaria jogando. Então foi uma queda técnica mesmo, mas eu concordo contigo, cara. O time do Corinthians aí, ele passa muito, talvez aí, pelo mau momento do Jadson. Porque quando você tinha o Jadson e o Rodriguinho, os dois ali alternando as jogadas criativas do Corinthians no meio campo, você tinha um desafogo. Porque aí você tinha o Maicon chegando como um fator surpresa, você tinha ali o Jadson inspirado, o Rodriguinho fazendo às vezes ali também, aquela articulação no meio, você tinha aberto pela esquerda ali o Romero, que também era um cara que dava um gás. Mas esse setor, principalmente do meio campo do Corinthians, caiu demais, cara. Porque hoje o Corinthians ele não faz uma marcação alta, como fazia no primeiro turno, incomodando a defesa adversária, e o Corinthians hoje ele também não tem uma criatividade tão grande nesse meio campo. Ou seja, bolas que cheguem com qualidade para que o jogo possa finalizar também. Então você vê um time do Corinthians aí mais exposto, porque o Corinthians ele não marca tão alto assim a marcação, e os zagueiros adversários saem tocando a bola para o meio campo e consequentemente para os meias, e a bola chega com mais qualidade numa intermediária do Corinthians, deixando a defesa do Corinthians mais exposta também. Tudo isso é uma engrenagem, cara. Então não adianta nada a gente falar, mas pô, qual o setor hoje que está mais deficitário? Todos estão, que o ataque, na hora que o Corinthians está com a bola, não tem criado tanto. Ou seja, o Corinthians ele já não tem as chances de gol que tinha talvez aí lá para a 15ª rodada, 10ª rodada, que o Corinthians estava voando. A zaga do Corinthians hoje já tem sofrido muito mais do que sofreu no primeiro turno, justamente pela falta de combatividade do ataque e do meio campo também. Os jogadores adversários, eles chegam com a bola dominada na intermediária do Corinthians, e prontos para chutar pro gol. Hoje, a zaga do Corinthians ali você vê muito mais buracos do que tinha no primeiro turno, cara. Então acho que falta também aí um pouco mais de vontade por parte dos jogadores. Eu não achei que faltou vontade, por exemplo, na partida contra o Vitória. Não achei que faltou vontade na partida contra o Atlético Goianiense. Não achei que faltou vontade na partida que o Corinthians perdeu para o Santos também. Mas contra o São Paulo, no primeiro tempo, achei que faltou vontade. Porque estava meio devagar, que... né? Primeiro tempo, porra, e não correu. Você via lá o time do São Paulo, por mais que você visse talvez ali muito mais vontade do que técnica e preparo tático dos jogadores dentro do campo ali, quando a gente fala da escalação do São Paulo, mas você via jogadores dedicados, aplicados dentro de campo. O time do Corinthians ele foi apático em todo o primeiro tempo e não dá pra gente aceitar esse tipo de postura num time que tá ali brigando na liderança do Campeonato Brasileiro, irmão. O time do Corinthians hoje ele tem 10 pontos de vantagem, por mais que seja uma vantagem considerável, sim, é, de fato é. Mas é uma vantagem que precisa ser administrada até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não adianta o Corinthians deitar numa vantagem de falar, ah, pô, estamos 10 pontos à frente do segundo colocado, porque daqui a pouco essa vantagem cai para 7, numa hipótese pode cair para 4, ou até mesmo chegar muito próximo de 2 ou 3 pontos, e aí ferrou, cara, a hora que a água bater na bunda, aí você, uma vantagem que você tinha que era totalmente benéfica, ela passa a ser ruim. Porque aí começa a virar contra você. Porque os caras vão falar, pô, uma vantagem de 10 tá em 3. E aí? Administra como isso daí? Agora, como ainda você... mais conselheiros aí começando a plantar crise dentro do próprio pátio corintiano, é complicado, velho. Agora, como você bem lembrou, Maurício, é que perdeu o Corinthians, pelo menos é o que vem apresentando, é a queda no individual, né, cara? Você pega um Jadson que tava jogando pra caramba, Rodriguinho tava jogando. O próprio Guilherme Arana, muito né? Muito bem, o Guilherme, né? Então dá uma queda. Deu uma caída. Dá uma queda no individual, bicho, como, pesa, hein? Como adicional de informação, o pedido de afastamento na justiça foi rejeitado, foi negado. Então tudo continua como antes. Como Abrantes. Exatamente. Então, o time do Corinthians é um time que tava jogando bem, certinho, daquele jeito, tava um time nota 7,5, nota 8. Com a queda dos jogadores, passa a ser um time comum, né? Não tem mais como... Não, se não tiver os jogadores em alto nível, não consegue manter aquele rendimento do primeiro turno. Olha, olhando não tem, de fora... Não tem banco, é difícil. Olhando de fora, eu acho que o que mudou é o seguinte, o Corinthians teve o único time que ficou aquelas duas semanas sem jogar. A partir dali. Ali, mas durante... teve a lesão do Jadson também, viu, Sombra? Não, eu sei. Aquela partida de Santa Catarina quando o Arana, machucou, né? Também o Arana machucou, né, mano? O clima também que o torcedor passa e já passou naquele momento. Era de tipo, já ganhou. É. Entrega e o troféu. É muito complicado você agora resgatar aquele brilho anterior, porque o sentimento de já ganhou. Chegou! Conta. Não tem como. Ah, não vem com essa, não. Não vem verdade, com essa, não. Sim. Jogador não abraça esse discurso, não. É. Não. Jogador não abraça esse discurso, não. Todos não, mas alguns relação... sim. Não acho, RG, não acho. O Carilli é um cara experiente, inclusive hoje é aniversário do Carilli, aí parabéns pra ele. Dá parabéns pra ele. Mas o Carilli é um cara experiente. O Carilli esteve ao lado, por mais que ele não tivesse dirigido nenhum clube antes do Corinthians, a não ser o ano passado ali, quando ele teve uma passagem rápida ali, ele foi colocado como interino durante um período. Mas o Carilli é um cara que trabalhou com o Mano Menezes, o Carilli é um cara que trabalhou com o Tite, ele tá no Corinthians desde 2008 e ele conhece os jogadores, ele sabe, Sombra, como dosar esse tipo de situação. Inclusive, até na época que o Corinthians estava jogando muito, o próprio Carilli não deixava esse espírito de já ganhou tomar conta do clube. Mas... Ele toda vez que era colocado, o Corinthians já é campeão, ele falou, não é assim, o campeonato é disputado, o campeonato tem times de qualidade, esse campeonato vai ser decidido nas últimas rodadas. Ele nunca deixou esse espírito mas, de oba-oba tomar mano, conta do time, não. Mano, independente do que possa acontecer com o Corinthians de ser ou não ser campeão, Eu tenho a nítida impressão de que se tem dois caras dessa safra nova aí que serão bons técnicos, é o Carilli e o do Botafogo lá, cara. O Jair lá. Eu acho que são os dois que eu apostaria todas as fichas. Ô, Ricardo, palpite então, cara. Quem que você acha que... Aliás, se você acha que algum dos times ainda tem chance de chegar no Corinthians? Cara, eu acho que Santos, Palmeiras, Grêmio, são todos times que ainda podem brigar pelo título, sim. Olha, apesar tá vendo, de estar longe, está 10 pontos do Corinthians, dúvida, isso. O Corinthians tem que seguir o ritmo do primeiro turno, ver só se reencontra os caminhos, né, da vitória. Ele é o único que depende dele. Mas, você acha que o Mano se equivocou quando ele botou aqui o já ganhou, o We Are the Champions? Você acha que isso não, pode... Não, o Mano é o cara. O Cano, Mano é o corintiano mais coerente que existe. Valeu, Mano. Tá vindo bem até agora, Ricardo. O Sombra tentou tirar contra mim, mano. O Benja sumiu, cara. E eu já chamei atenção pra isso, hein? Toda vez que o Mano faz isso, o Corinthians trupica. Fica gorando. Trupica nada. Tô falando isso da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, eu falei, segura no Brasileiro que é tudo nosso. Ricardo, queria agradecer vocês aí. São desde 99 que eu ouço o programa de vocês. Boa. Primeira vez, irmão, que eu consigo ligar. Valeu. É animal. Já passei, quando eu comecei a ligar aí, cara, era solteiro, hoje sou casado, tenho duas filhas. Você era vivo, né? Agora tá morto. Vida. Agora eu morri, né? Casei, né? O Mano tá indo pelo mesmo caminho. Virou homem, já era. Logo mais, mano, logo mais. Já cumpriu seu papel com a sociedade. O Mano não morreu, mas ele tá na UTI. O Mano tá... Eu igual a Schumacher. O Mano é o único que tá morto antes de casar. O Mano é o morto vivo. O Mano é o morto vivo. E vou falar pra você, viu, Ricardo? Você tá perdendo porque o mercado tá aquecido, viu, mano? O mercado tá aquecido, viu, mano? Estão te pagando bem, Marcão? O mercado tá aquecido. Olha, chovem propostas. O Marcão tá mais desejado que o Neymar. Mandar um abraço aí pra minha mãe, a mais corintiana fanática que eu conheço no mundo. Meu pai, e pra minha esposa e pras minhas filhas. E agradecer vocês aí pela companhia do dia a dia no trânsito. Boa, velho. Valeu, muito obrigado. Ô, Dodô! Fala, meu. Cadê o Dodô? Fala. Ô, Dodô, se eu falar um chupa-porco, você vai mandar eu levar minha mãe aí, pô? Não. Não precisa, porque ela já tá. Ele levantou, velho. Eu falei nada. Você viu? Ele levantou. Chupa aí, trouxa. Olha o Juvenal, só. Ai, trouxão. Alô, Ricardo. Ai, mané. Valeu, você também. É o Juvenal, Valeu, Ricardo. Desculpa o Domênico aí. Desculpa por quê? Ele que levantou. Mas ele que falou, não fui eu. Você botou o Juvenal em cima do. Mas o que eu posso fazer? E agora ele já imaginou na cabeça dele a mamãe dele. Então, o que eu posso fazer? Você botou o Juvenal em cima do. Cara, eu posso fazer. Não tenho culpa. Ele pediu lá. Ai, meu Deus. Foi indelicado com ele. Não, senhor, ele pediu. Eu tô quieto aqui. Nossa, o Domênico tá tão grosseiro. Tá demais, cara. Tá demais. Tá grosseiro. Você tá parecendo o Maurício ontem. Muito pelo contrário. Deve ter adorado. Ela mandou um WhatsApp pra mim. Terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca as Drubal. O Corinthians sempre viveu de favores. Vai o corno. Mundial sem Libertadores. Corintiano é tudo analfabeto. E o Corinthians viveu 100 anos sem um teto. Nossa, mas até que conseguiu um estádio decente. Sim. Pena que foi com o dinheiro da gente. Corintiano diz que tem uma história feliz, mas só ganha jogo com a ajuda do juiz. Mas olha, isso me lembra aquela música lá. Qual música? Aquela que canta assim, ó. Se o juiz não der uma mão, aí tá ruim pro timão. Se o juiz não der uma mão, aí tá ruim. Nossa, mas é muito boa essa música. Alô? Ó pra vocês, ó. Alô? Olha. Alô, juiz. Cadê o juiz? Ah, agora é o Gabriel. É o Gabriel do estádio. É o Gabriel do estádio agora. É, o mundo tá vendo você fazer isso. Mal educado. Mal educado. Que Corinthians, rapaz. Aqui é Zona Leste, mano. É, sim. Alô? O bagulho é louco. Alô? Quem fala? Guilherme. Oi, Guilherme, tudo bem? Bom, e vocês? Tudo bom, Guilherme? Bom. Guilherme do quê? Guilherme Vernália Ribeiro. Guilherme Vernália Ribeiro. Nossa, deixa eu até parar o carro aqui, pelo amor de Deus. Pera, vou parar o carro. Eu cheguei em casa agora, nem acredito, cara. Não, nem nós. Essa hora, parar o carro, às vezes não precisa muito esforço, né? É verdade. O problema é fazer o carro andar essa hora. Verdade. Dependendo de onde tá, isso mesmo. Ô, velho, e quantos anos você tem? 34. RG? Oi? 3.4 hoje. Ah, hoje não, mas... Como assim hoje não? Um tempo atrás estava tão frio que invernalha aqui. Na região sul aqui. Trocadilho, nota, valor de pi, 3,14. Isso é mais fraco do que sopa de hospital. Nossa. Sopa de hospital. Onde está esse projeto de São Francisco? Ah, hoje ele está fazendo Champions. Ô, velho, e o bairro que você mora qual que é? Vila Andrade. Vila Andrade? Vila Andrade, velho. E time? Ah, time. Ah, é nóis, Dudu, palestra. Ô, Verdão. Shiokatsu. O time que não tem problema algum. Não, o time que vem broxada. Subindo no campeonato. Qual o problema? Tu subindo. Foi eliminado de tudo. Só é, falta deu aquela broxada. Subindo, subindo. Só deu aquela broxada. Só broxada é ah, teu aquela, time, ó. Ah, mas deu broxada. Broxada é o teu time que tá na zona aí, ó, trouxa. Deu ou não deu broxada? Deu, cara. Nossa, agora tá naquele momento. Já passou. Que tomou já passou. Um azulzinho, vai passar. Não, mas já passou. Já passou. O momento já passou. Ô, meu velho. Alô? Diga, Dudu. Ô, Vernalha, é aí, cara. Agora é o Santos no sábado, hein, cara. Então, mas. Puta, eu acho que dá pra passar, viu, Dudu? Acho que não vai ser difícil, não. Passar sem data. Não, sim, com certeza. Tem totais chances de ganhar o jogo. Eu acho joga em que, casa, puta, torcida toda a favor. Aí de seis jogos, aí já ganhamos dois. Eu acho que vai dar pra fazer seis jogos aí. Verdade. E o. Você viu que tem dois desfalques aí, né? O quem? O Dracena não joga, tomou o terceiro amarelo. Egídio também tomou. Bom, mas o Egídio deve, até que é bom não jogar, vai. Deve jogar o Luan. Perigo é o Egídio jogar. E deve jogar. Como assim, perigo? Perigo pra quem? Pra depois nós? Depois dos golaços que ele andou fazendo. Que golaço? Um só? Fez um. Eita, tá, não tá bom? Pô. Tá bom. Nossa, golaços. Aí fez um e pronto, tá bom. O cara joga, acho que, sei lá, 50 jogos no ano, louco, perde pênalti importante, perde o gaceta, os caras querem a cabeça do cara, o cara faz um gol importante, mas aí já virou o cara. Vocês palmeirenses pegam muito no pé. O cara ouve obrigado, o estádio. Muito obrigado pelo gol. O cara ouve o estádio 97. Mas pra recuperar o prestígio vai ter que fazer muita coisa ainda. É diferente do nossa torcida que vai lá, elogia, né? Que torcida que elogia? Nossa! Tá de brincadeira. Não, o Egídio é ruim, o Egídio não dá, não tem condição. E aí, você acha que vai Michel Bastos na esquerda? Ou vai Zé Roberto? Não, eu acho que o Zé é melhor. Ele. O Michel Bastos ainda não entrou no time. Ah, é? Michel Bastos não entrou no time? Nós estamos em outubro, quase não entrou no time ainda. Não, mas ele não vem jogando direto. É bom pro segundo tempo, pra dar uma correria ali, mas pra começar é melhor que o Zé Roberto. Ô, RG, não sei, o Santos correria? O Santos vai ter desfalques, não? Vai. Quem Pelé, Coutinho, Pagão. Lucas Lima não deve jogar. Não joga? Pelo menos é o que dizem. Mas por que não joga? Renatinho talvez volte. Talvez, não é certeza. Léo Cittadini, acho que é a única certeza que volta. Mas também não é o cara que vai botar a bola. Palmeiras ganha esse jogo, hein? O velho, 16, né, RG? 16 mil ingressos já vendidos. Pô, Dudu, não tem ingresso, não tem torcida? Terça-feira? Como não? Não, número bom, porque tem um sócio torcedor também, né? 16 mil já vendidos. Ah, pode vender muito mais, vai lotar. O Verdão vai encher lá o nosso estádio. Até domingo enche. Pô, o jogo é lotado. Em Palmeiras. No estádio mais bonito que existe. Em Porco. Hoje. Ô, Dodô. Às 19 horas. Fala aí. Não tem torcida nesse jogo? Não tem torcida, ainda não tem, não. Não vai ter torcida, não. Puta, é a primeira vez que eu falar com vocês, eu não acredito que não tem torcida. Aí, se você fosse o cara, Domênico, você pagava o ingresso pro cara. O ingresso do cara, Domênico. Pai, não tô pagando ingresso pra ninguém. Conta uma história triste aí que o Dodô deve pedir. Não, não pago nem pra mim ir. Não é uma história triste, não. É uma história bonita. Pra mim. Eu tava naquele jogo do Palmeiras e do Peñarol lá no Uruguai, cara. Palmeiras e Peñarol no Uruguai. Aquele da briga? Da briga. Nós ganhamos os caras lá. Você foi? Você acredita que tava eu e minha avó, cara. Minha avó de 82 anos. Por que você levou sua avó num jogo desse? Ah, porque, cara, a gente... Você é louco, velho. Eu não sei que tem problema, se é você ou é sua avó. Também não entendi, velho. Que herança, tá na cara. A avó não tem problema, ela vai, né, o cara. Você fez a avó subir aquela escadaria, velho. Isso é doente. Correndo. Cara, minha avó... Não, e na hora que começou a treta com o Felipe Melo, ele colocou a avó perto do alambrado. Falou, vai lá, avó, ajuda o cara. Ela batia com a bengala por dentro das grades. Cara, assim. Porra, velhinho! A gente viu o primeiro tempo, no segundo tempo começou um quebra-pau. Tive que descer minha avó pela escadaria toda lá, fiquei perto da polícia. Minha avó, coitada, foi até lá, não viu nenhum gol do Palmeiras. Sim. Nós viramos o jogo, mas tivemos que sair no meio do tempo, mas, cara. Véio, tá, mas por que você é um fenômeno, levou tua velho? Sua avó já mora por lá. Você fez de propósito, ódio dela. É o terceiro jogo. Querendo a herança. Não, deixa eu explicar. É que a minha avó, eu sempre viajo com a minha avó, porque ela gosta desses lugares que tem cassino. A véia gosta de jogar. A véia gosta de jogar. Véia bingueira. Mas por que ela não ficou no hotel, então? Ensejo, entendeu? A gente tá na Argentina. A véia bingueira. Ela gosta da jogatina. Então ela é que nem então. Aquela da novela, véio. Viciada em jogo. Isso, exatamente. Mas ela ganha, como é que é? Como é que é a situação? Tá pra trás ou pra frente, brinca, a véia? Né? É só vai lá na roleta lá, mas só brinca. Mas assim... Puta, infelizmente ela faleceu, né? Faz 2 meses que ela morreu. Mas assim, era minha companheira aí das viagens, cara, porque a gente ficava a semana inteira lá, entendeu? A gente ia, via o jogo, depois ficava no cassino e voltava. Ela era divertida, então. Pô, demais, cara. Então você curtiu bastante com ela, isso é legal. Se vocês puderem ver na internet aí, no primeiro jogo da Argentina, quando eu fui, acho que foi contra o Tigres, acho, na Libertadores, faz 3 ou 4 anos atrás. Fizeram uma reportagem comigo, com ela e com meu primo que tava também. Ah, é? Se jogar no Google, eu não lembro se tá no Google, velha louca. Velha louca? Não, vieram fazer uma entrevista comigo, aí perguntaram, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, essa velha louca aqui que me trouxe pra cá. Aí saiu no lance, saiu em vários lugares. Velha louca. Mas na próxima encarnação não fica judiando da avó, não, hein, seu louco. Mas legal você curtiu com ela, cara. Isso aí vale cada centavo, velho. Guilherme, um abraço pra você. Obrigado. Obrigado pela audiência, viu? Valeu. Posso fazer só o merchan do Mac aí? Você deve, velho. Manda. Por favor. Todo dia de classe McDonald's. Você ganha um par de vouchers da Mac oferta McDonald's. E acho que tem mais algum? Acho que não, né? Hoje não. Beleza. Beleza? Gente, obrigado. Não vai torrar, não vai torrar a herança da avó, hein? Porra, tão brigando agora aí, velho. Tem um monte de filho aí, tá tudo brigando pela herança. Ah, sempre aparece. Isso é normal. Parece, do jeito que ele falou que vive jogando, deve estar cheio de agiota atrás dele. A avó pagava a tua viagem, é? Ah, sempre, né? Safado! Você é safado, né, velho? Sacanagem. Fazia um chazinho pra avó e ia pras baladas e deixava a véia no hotel. Na risada, né, vagabundo? Não se faz, né, velho? Que vocês estão falando? A avó dele morreu faz 10 dias, vocês estão loucos. Deixa a hora que ele que tipo de pessoa. A hora que ele chegar lá em cima, agora ela tá sabendo. Ela tá tudo vendo, isso, né, RG? Vai ser cobrado, RG? Ah, vai. A gente já tá sabendo como é que ele é. Ai, é o clássico lá São Paulo e São Pedro, você não vai. Não dá. Então tá bom. Falou, abraço. Meu. Obrigado, cara. Valeu, até mais. Esse programa é demais, velho. Esse cara foi o momento Sem Parar no Estádio 97. Olha só, o Sem Parar tá preparando uma ação muito bacana, hein? Legal demais. Porque tá chegando a maratona de revezamento, a Ayrton Senna Racing Day. E nesse ano, o Sem Parar vai estar por lá. A 14ª edição celebra os 30 anos da primeira vitória de Ayrton Senna em Mônaco. E o evento vai rolar no dia 8 de outubro no Autódromo de Interlagos. A largada será às 7 horas da manhã. São 42 quilômetros na pista do autódromo e você pode ir em dupla, quarteto e octeto. Agora você quer saber do melhor? Para você que vai correr e ainda não tem o Sem Parar, veja só a promoção bacana. Todo atleta vai ganhar um adesivo Sem Parar com crédito de R$30. Mas não para por aí não. Você ganha R$30 para usar com Sem Parar e o Sem Parar doa outros R$20 para o Instituto Ayrton Senna. É isso aí. Você ganha um adesivo com R$30 para usar nos pedágios e estacionamentos e o Sem Parar doa R$20 para o Instituto Ayrton Senna. Com o Sem Parar, você ganha tempo, ganha saúde, ganha R$30 para usar o Sem Parar e ajuda o Instituto Ayrton Senna. Mas ó, essa promoção é válida somente para quem ainda não é cliente Sem Parar. Se você for correr, pega lá o seu adesivo Sem Parar e dá para um amigo. Assim você o ajuda a fugir das filas. Presentão, não é não? E se você ainda não se inscreveu, corre, faça sua inscrição. O site é ayrtonsenaracingday.com.br. Inscrições até o dia 1º de outubro. Estádio 97, daqui a pouco na boca do estádio, ao vivo, ao da vivo, Zona Leste. Ah. Lá da Penha. Na Avenida Governador Carvalho Pinto, altura do número 2018. O povo por lá conhece como Avenida Ticuatira, tá bom? Ticuatira. O Tetinha vai entrar ao vivo de lá do 2018 da Ticuatira. Boa. Antes, porém, o Domênico vai dar o recado do Busca-Pé. Vou dar um recado importante. Busca-Pé. Presta atenção agora, meus amigos, porque olha, a gente sabe que cada um tem um estilo, não é verdade? Sim. Tem quem ama moda, outros tecnologia, os que adoram decoração e por aí vai. Ó. Oh. Mas o que todo mundo quer mesmo, meu amigo RG e meus amigos, é pagar menos sempre. Claro. Né? Até nas marcas mais famosas, Então, seja qual for aí o seu perfil, o novo Buscapé tem de tudo pra você de A a Z. Olha que oferta bacana essa aqui, hein? Perfume feminino, La Vie est belle Florale. Ó, La Vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Francês. E esse é. La vie est belle. Um francês. Não, não é. La vie est belle. La vie est belle. Faz, faz, faz, faz o biquinho. Faz o biquinho. La vie est belle. La vie est belle. Oh? Esse aqui é de 100 ml, hein? 100 ml. Sensacional, porque está por apenas. Ah. Sombra conhece e sabe que esse perfume é sensacional, hein? Diz aí. Já deu de presente pra esposa dele. Sim, dei mesmo. R$363. Tá barato, hein? Tá barato, hein? Tá barato, hein? Bom preço. Tô falando pra você. É isso mesmo que você ouviu, hein? Bom preço, que quando eu comprei, eu não sabia, era que paguei 420. Olha, caraca, quanto você pagou? É, tô só, falando. Mas eu não sabia. Somente 363 reais. É. Esse belíssimo perfume feminino. Gostou, né? Então, olha, acesse buscapé.com.br. Ou então você pode fazer o seguinte: você pode baixar o aplicativo que é gratuito também, tá bom? Baixa aí, ó. E faz assim, ó. Dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca, dá um busca, dá um busca. Dá um busca no Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Isso mesmo. Estádio 97 da Energia 97. Tem oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Temos aqui algumas cornetadas aqui do Estádio 97. Boa. Vamos lá. Aí, Dodô, aqui é palestra. E essa música aqui é a música de todo corintiano deveria cantar. É assim, ó. Ganho roubado. Em toda minha história eu sempre ganho roubado. Adoro um golzinho inventado. Sensacional. Sensacional. Pra mim, você já ganhou. Não sei se tem prêmio, se tem negócio de estranho. Esse aí já pode vir aí hoje. Ganhou qualquer coisa. Pode vir aí, ganhou, ganhou. Sensacional. Ganhou. Pra calma, mim é melhor. Calma, tem muitos ainda. Vamos lá. Esse ouvinte é um recalcado. Olha, o que ele precisa de um namorado. É isso, ah, o juiz, juiz. Vamos lá, mais uma cornetada. Ai, quando eu digo que o timão vai despencar, a culpa é do mano. Fala muito, não consegue disfarçar, que é um lambedor de cano. Mas a verdade tá doidinho pra dizer a cara dele. Que esse elenco foi feito pra série B. E precisa aceitar lá, que não dá mais mãozinha. Pra sustentar tanta mentira. Dom, dom, dom. Dom, dom, não pagou nem o zagueiro. É um time tão fajuto. Vai estranho, vai estranho. Que acredita no Romero. Treinador é um olho. Vai, Marcão. Seu estádio é meu chiqueiro. Admita que tremeu no Morumbi. E quase levou surra de pipi. Isso é verdade. Que tem saudade. De jogar contra o Mogi Mirim. Diz que é verdade. É melhor. Que tem saudade. Corinthians não pagou. Nem o Casi. É sensacional. Que a palestra. Muito bom. O Felipe de Santo André. Eu não sei qual é melhor. Se é o primeiro. Os caras são mais ridículos. O Domênico. Eu não sei se ele é mais ridículo. Clássico da música sertaneja. Essas cornetadas vão ser que nem na decisão de escola de samba, cara. Vai resolver no milésimo. Ah, mas essa é boa. Sensacional. O cara que fala poró pom pom pom pom. Esse é dom, dom, dom. Maravilhoso. Te mostrar que faz dom, levou, dom, dom, dom. Ele vem quase perto, foi no Morumbi, quase levou surra de pipi. Não, não, não. Olha, vou te falar uma coisa. Os nossos ouvintes são os melhores do melhores. São os melhores. Melhores. Vamos lá, mais cornetadas. Escroto, escroto. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sombra, eu não sei mais o que pensar. A solução pras bibas se livrar. Será o destino que quis assim. Eu já sei que o Marcão vai se borrar. Que a bicharada vai afundar. É latino, o Marcão chamou o Muricy. O Bambi em queda. Queda que eu te quero ver em queda. Sensacional. Queda que o futuro te espera. Muito bom. Jogando lá na Série B. O Bambi em queda. queda. Uma melhor que a outra. Olha, mas olha. Em queda que o futuro te espera. Jogando lá na Série B. Muito o bom. Girl em queda. Chupa sombra, chupa Marcão, chupa Mota. Opa. É, olha. Caramba. Não, mas eu não sei mais agora. Pra mim aí as três ganharam medalha. É, muito eu não bom. Sei se é de ouro, de prata. Qualquer uma. As três são as melhores. O cara meteu um Chitãozinho Chororó e agora ele veio com o latino. É sensacional. Muito bom. Só passando pra dizer, falar em queda. O Galo contratou Oswaldo de Oliveira. Agora vai. Nossa, agora vai. Galo. Fechou, né? Agora. Pôs mais um prego na tampa, né? Tá seguindo a cartilha risca. Eles tiraram, eles demitiram o tio da perua e contrataram o professor de filosofia. Nossa, cara. E ótimo pra poupança, né? A poupança dele agradece. Agradece. Vamos lá. Cornetadas do Estádio 97, oferecimento do McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt. McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Tem mais cornetada aqui no Estádio 97. Bora! Quais carimbundum. Demônios da garoa. No estádio, mas vive se gabando na TV. Legal. É groselha demais, podem perceber. Mas olha, hoje tá bom, meu. Fala que é coringão. Vai. Mas se olharem bem, oi, sua bochecha fica rosa quando vê um gavião. E além disso, Ale, tem outras coisas. Ele chora se o Romero não jogar. Mano estúpido, oi, tem o seu estádio pra pagar, não consegue quitar. Falou, galera do estádio. Boa, boa. Mas o que é hoje, clássico? Calma, gente, vocês não deixam o cara. Eu quero falar no final. Vai, quero ouvir de novo. Vamos ouvir de novo. Não precisa ouvir, é um imbecil. Nada, juiz, que é isso? Falou, galera do estádio, aqui é o Rafa Malagode da freguesia do Ó. Malagode, olha aí. Olha, eu não sei, hoje tá tão difícil. Tá quatro músicas hoje, espetaculares. Tá difícil. Quatro espetaculares. Uma melhor que a outra. É que o Rafael identificou o nome aí, né? É. Rafael Malagode. E antes dele identificar o nome, ele cantou assim, ó. Mano, seu estúpido, tem o seu estádio pra pagar. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Cara do mano. Vem aqui chupar. Juiz! Mais uma cornetada. É, pessoal, mais uma do mano aí, hein? Você falou aí que o dinheiro do estádio, pô, os caras lá contaram com o ovo no fio fó da galinha, né? Fio fó. Tudo em casa, então, né? É brincadeira, hein, mano? Paulo Portas aqui, Vila Formosa. Valeu. Mas o Corinthians tem que contar no fiofó da galinha. É, falou, foi o mano que falou. É, contou com esse o é um velho fiofó, ditado. No tchoba da galinha. É um velho Chobas. Ditado, que inclusive, bom... Eu olha, vou até olha. Olha. Calma, que calma. Não, mas é verdade. Tem mal criamento. É, como eu sou um cara bem educado, eu vou poupá-lo do que eu deveria falar. Mas sem mal criamento. Mal criamento você não pode. Você é o rei do gesto obsceno. É. Você é o Gabriel da mídia, da comunicação brasileira. Eu só faço gestos obscenos para quem merece. É. Aliás, você pode ver o mano fazendo gestos obscenos também através do nosso YouTube. Verdade. Não, YouTube não, no facebook.com/energia97, tá bom? Vamos lá, mais mensagens, mais cornetadas? Bora. Mona. Ó. Prefere pedreiro. É engraçado aí, moto. Sonha. Sempre com vaqueiro. Nossa. Ruim, hein? O Mona. Mona. Até animais. Mona. Musiquinha. Casas liberais. Casas liberais. Casas liberais, né? Pelas ruas onde andas, onde mamem todos nós, Tem fetiche por carteiros, marombeiros e avós. Seu desejo sempre é homem, mulher nunca, talvez anão. Não gosta de moleza dentro do seu coração. Sempre tem homens na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Direto da Vila Maria, cara, é sensacional. Uma que sensacional, quer amar. Que isso? Não reclamo, não me espanto, porque sei que és Mona. Muito bom, hein? Mas só imagino. De novo, vocês não deixaram o cara identificar, calma. Nervoso. É, vamos lá. Vamos colocar de novo. Mas põe só o nome, não põe a música. Não, vamos ouvir. Ah, legal. Mona, yes, Mona. Aê, Marcão, eterna Mona. Aqui foi Felipe. Boa, Felipe. Felipe. Tá bem, olha, sensacional. Boa, hein? Boa, muito bom. Muito bom. Recebi uma mensagem. Tá aqui, ó, Vieira. Recebi a mensagem do Serginho do Roupa Nova, que está no navio da velha, e falou: sim, foi a melhor paródia que ele ouviu na vida dele. Ô, Vieira, agora eu imagino. Serginho do Roupa Nova. Eu imagino esse desgraçado desse ouvinte ligando o karaokê, gravando com o celular pra poder fazer o negócio, cara. A produção tá cada vez melhor. Nossa, demais. A melhor parte dessa música é que ele fala, ele mama em todos nós. Ah, essa nossa, já ganhou, hein? Ah, ganhou, não. Letra, muito ó, boa. Do Demônios da Garoa. Métrica, cara. Olha, daqui a pouco tem mais cornetadas, daqui a pouco eu também ao vivo da Zona Leste, lá na Penha, o repórter Tetinha ao vivo com a gente. Antes, o recado da Estela Barros Turismo, maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. São várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir e assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela também tem essa opção. Já sei. Você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. Guias brasileiros e guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. E ó, você pode parcelar em até 10 vezes no boleto. Olha aí, viajar para a Rússia, sim, assistir a seleção brasileira, parcelando em 10 vezes no boleto. Boa. Ligue hoje mesmo, ligue agora. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Já estava idealizando uma coisa assim, de repente, para o ano que vem, viajar com a família, nossa, com a esposa, né? Porque, inclusive, para sua esposa, vamos supor, mesmo que ela não curta tanto futebol, mas, cara, ficar em Moscou e São Petersburgo são dois destinos maravilhosos para viajar. Você não vai ficar ali vendo o jogo todo dia, não é? Você, sim, vai no jogo, pô, do Brasil. Sim. Fazer compras. O resto do dia, você vai ficar passeando. E Moscou e São Petersburgo são duas das cidades onde vocês vão ficar hospedados pela Estela Barros Turismo, tá? Então ligue lá, boa, e faça hoje mesmo a sua reserva, 2166-2250. E lembrando que, ouvinte do Estádio 97, preste atenção. Os 15 primeiros que fecharem os seus pacotes no mês de setembro... vão ganhar ingressos para ver jogo do Brasil e Chile pelas eliminatórias. Show, presente, hein, da Estela. Boa. Então, por exemplo, se você ligar e fechar para você, você ganha um ingresso. Aí você fala, não, mas eu vi no Estádio 97. Sim. Aí você ganha mais um ingresso. Aí você fechou um pacote para duas pessoas. Sim. Você ganha dois ingressos. Boa. Mas você fala, não, mas eu ouvi o Estádio 97. Você ganha o terceiro ingresso. Ô, louco. É assim, tá bom? Mas... só para os 15 primeiros que fecharem os seus pacotes na Estela Barros no mês de setembro. Falta um pouco, falta pouco tempo, falta hoje, pouco. Já que dia que é? Hoje é dia 26. 26, entendeu? 26. Então só vale dar para o mês de setembro, tá bom? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97 também tem o oferecimento de Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Agora nós vamos buscar o Tetinha na Zona Leste de São Paulo. Vamos lá buscar o Tetinha na Zona Leste, Avenida Ticuatira. Tá lá com os ouvintes da Energia, tá lá com os ouvintes do Estádio 97. Alô, Tetinha, boa noite, tudo bem? Então, hoje, galera, sem zoar ninguém, tá ligado? Por favor. Chupa, Marcão! Não, é sério, sem zoar. Tão vendido. Chupa, Domênico! Já deu, sem zoar. Chupa, Marcão! Cara, os caras são rebeldes, juro que eu tentei, sombra, beleza? Tão vendidos, nossa, são... Ah, esse público amestrado aí é demais, né? Deixa ele amanhã. Não, eu não fui... Eu não vou de novo, não zoem eles. Chupa, Domênico! Não tem culpa nenhuma. Olha, Marcão, o Marcão ganhou mais do Domênico aí no chupa, hein? Ah, mas vou te falar, sombra, eu almoço com tetinha todo dia, amanhã eu vou colocar vidro moído na comida dele. Não, mano. Faz bem, família. Faz bem. Mas ele pode ter uma hemorragia. Oh, não, não, não importa. Fazer o quê? Faz parte, né, Marcão? Morre devagar, é legal. Nossa, Domênico. Ele é pai de família. Pai de família, o Cátis fica zoando com os outros. Vai ficar gorfando sangue na comida. Ai, te catar você, ô mané. Duas coisas. Bruxa. Duas coisas de verdade. A primeira, quer botar o pó de vidro, bota. Só que a gente almoça no self-service. Coloca depois que passar pela balança, que só falta eu pagar por isso também. Isso é importante. Verdade. Pagar pelo vidro não, né? É, eu quem me conhece sabe que eu sou gordinho e morro de fome. Pode colocar que eu como mesmo. Mas não se preocupa, Bernardo. Vai ser a última vez que você vai pagar comida. Ele precisa, né, mano? Verdade. Vai virar comida. Eu falo de coração que eu te conheço. Mas é, gente, é brincadeira. Meu brother. Eu acho que é brincadeira. Mentira, imagina. Olha, é longe de alguém fazer esse tipo de coisa. Não. A gente, no máximo, coloca açúcar um no prato do outro quando vai buscar alguma coisa dentro do restaurante. No máximo. Jura? Não é tão maldoso assim, eu e o Marcão. Sério? Mas sério isso? Vocês fazem isso? Almoço hardcore. Uma vez, cara, naquele jogo que o São Paulo foi eliminado da Libertadores pelo Fluminense lá no Rio de Janeiro, gol do Washington, lá com o Coração Valente. A gente comeu num... Mano, foi, acho que a melhor... Ah, foi eliminado, chupa. A melhor picanha que eu comi, cara, na minha vida, cara. Foi num barzinho lá em Copacabana. Sim. Aí o camarada meu pediu lá, falou, ô Marcão, passa o sal pra mim. A gente tava vendo os melhores momentos assistindo o Globo Esporte. Aí eu passei o sachêzinho de açúcar, cara. Mas, pô, a diferença do sachê de açúcar sem pro querer, sal, né? Por querer. Só que eu achei que ele, tipo, ia jogar em cima das batatas, cara. E, tipo... parar por ali. Ele jogou ali em cima da batata e assistindo o negócio, cara, foi em cima da picanha. Você imagina? Nossa, picanha com açúcar, cara. Mano, mas foi um desperdício porque, mano, foi uma... acho que a melhor picanha da minha vida que eu comi foi aquela. Cara. Pra ele foi a pior, né, velho? Picanha agridoce, Vieira. Problema tá dele, moda, né? Comida tailandesa. Nossa, presta atenção, né, velho? Mas vamos lá, na boca do estádio. Boa. Vamos lá, Tetinha. Ai, seu nome? Daiane. Daiane, que time você torce? Palmeiras, Verdão. Boa, Daiane. Deixa eu contar uma história curiosa pra vocês. A Daiane, é a primeira vez que ela tá ouvindo Estádio 97, ela tava ouvindo, passando, parou pra vir conhecer vocês. E eu falei pra ela que dentro do programa tem um integrante que, assim, ele é muito bonito e as mulheres ficam muito loucas por ele, Domênico Gato. E ela agora quer conhecer o Domênico. Por favor. Opa. Não nenhum. Isso. Que voz de risada de Mas vista. Olha, o Mota, que é outro integrante aqui, diz que o Domênico é um gatinho, hein? Você vai gostar, hein? Ai, meu Deus, tô com medo. Dá pra pegar, Olha, tá solteirão, tá solteirão, você tá louco? O Domênico é pegado. Ai, Domênico, vai que ele é bonito. O Domênico é transarino, vai pra cima. Eu sou casado, não é? O lance do Mota, ele é transarino. É transarino. Vou explicar pra vocês. O lance do Mota é... O lance do Mota é muito curioso, porque eu tava conversando com ela aqui em off, e eu falei pra ela, tem um integrante nosso, vamos tentar converter ele pro hétero de novo. Aí, que ele já era hétero, ele disse que agora é, e sabe, a gente acha que é um personagem. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou, não dá, porque juro por Deus que ela falou isso pra mim fora do ar. Ela falou, perdi um namorado que ele virou gay, tô mentindo? Isso é verdade. Nossa. Ele, hoje em dia ele é casado com um cara. Ó, que legal. Quer dizer, não dá nem pra tentar converter o Mota. Não, mas vamos tentar descobrir o Instagram da Daiane pra ver se... Acho que não é uma função pra mim. Mas você... Ah, o Instagram da Daiane é um negócio bem interessante. Daiane, seu Instagram no ar, por favor. Insta Daiane. Daiane é com Y. Mota, Y é aquela letra, deixa quieto, eu não vou explicar pro Mota, não. Mas, ô, Bernardo, você precisa fazer o filtro. Fala. Faz o filtro, Bernardo. Filtro? É verdade. Você que tem que ser analista, para os ouvintes que agora não estão na opção aí de ter o Instagram aberto, você tem que passar talvez os detalhes aí para os ouvintes interessados, pô. Ah, mas a conta é privada. Boa, TVO. A conta é privada. Uma sabatina rápida no ar. Altura e peso. 54 quilos, 1,55. Marcão. Ah, o IMC tá alto. Eu sou casado, não tenho muita essa noção. Ô Bernardo, você fica à vontade pra passar meu WhatsApp aí pra ela, tá? Beleza, eu vou passar. Mas eu quer mandar um negócio, olha. Ela tem 33 mil seguidores aí. 33 mil seguidores? Me diz uma coisa, você. 33 mil? Você popular, hein? Você é popular, hein, Daiane? É que eu comento sobre futebol, sobre o Palmeiras, principalmente. Faço live após o jogo. É, daí. E aí o pessoal acompanha bastante por isso. Ah, não é nem só as lives que você faz, é só as lives, é pelo Palmeiras, né? Você não conhecia o estádio, então. É uma junção das coisas. Ela, é. Ela não conhecia a moto, ela desconheceu hoje. Peraí, mas tem nego aqui do palmeirense aqui mostrando muitas fotos suas aqui. É, sim. Eu já deixei em aberto o Instagram pra vocês verem. Ela acabou de desbloquear. Ô Veloso! Ô Veloso, esse ele acordou! Veloso! Presta atenção, ô xarope! Esse ex. Acordou! Opa! Fala aí, gente! Só todo ouvido! Calma! Parou de mulher, cadê onde? Parou de rir? Parei, desculpa! Não, não parou. Esse ex-namorado dela foi pro outro lado porque se assustou? Não, não, isso faz muitos anos já. E foi muito depois, não foi em seguida. Deve ter sido assim. Largou ela pra ficar com ele. Eis que eu acho uma foto dela com quem? Com quem? Ale Oliveira. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eis que eu acho uma foto dela com a Ale Oliveira. Fazendo azaia, hein? Ô, Marcão, você vai mexer nas gavetas do Ale, Marcão? Ah, olha só. É Daiane o nome dela? Daiane. Senhor Alê. Fala aí, ô. Daiane é um trabalho essa aí. É bacana, ele é muito simpático. É que você não viu eu ainda, viu, Daiane? Você também, é muito simpático. Aí você vê como são as coisas. Ela tinha 33 mil seguidores, ela ganhou 400 seguidores em um minuto. 500 agora. Aí, ó. 500 seguidores. Estádio 97 é fraco, fala aí. É fraco o estádio 97. Peraí. Deixa eu falar um negócio sério. Estádio 97 tá sabendo agora. Diga, mano. Deixa eu falar um negócio sério. Bernardo Veloso 97 no Instagram. Você tá assim, pô, também quero quentinho. 600 agora. Daiane, um beijo pra você. Obrigado por participar aí na boca do estádio, viu? Beijo, obrigada. Vamos acelerar com o pessoal aqui. Rapidão, seu nome. Viu? Fabiano. Caramba. Como é que é o nome, perdão? Fabiano. Time. Corinthians. O Fabiano perguntou pra mim aqui, é verdade que tem um Domênico na rádio só, ou são vários, que eu ouço o Domênico de interesse, porque pra mim que o Domênico é igual o Bozo. Que tem isso? Três na rádio. É verdade, as pessoas não sabem. É um de manhã, um à tarde e um no final de semana. Essa história não confere, o pessoal que tá no estúdio não confirma comigo aí? Além da cara, o jeito bobo de andar. Que isso, velho? Falar assim do Domênico. Eu senti uma maldade, hein? Ué, mas a tua irmã gostou. Ah, Domênico! Ela gostou do jeito que isso, Domênico. Tá ela apelando. Gostou. Não chupa, apelando. Domênico. Não tô apelando. Não adianta você vir com coisa. A sua irmã gostou. O quê? Que cocô, é cocô, você é cocô mesmo, você é galinha, trouxa. Ai, ô trouxa, vai, seu mané. Ai, trouxa. Segue o jogo, sem falatório. Ai, puxa as redes aí, Veloso. Tá comigo, já tomei conta da situação, quer mandar abraço pra alguém? Quero, ô RG, quero mandar um tapa na camurça pra minha esposa, Temis. Qual o nome dela? Temis. Opa, conheço, hein? É, sem temesia, hein? Salvou a hora, hein, gente? Mas ele falou pênis mesmo? Não, Temis. Temis. Tá louco, mano? Segue o jogo, segue das cruzes. Temis, muito a ver. E pro grupo da Turma do Quintal. Boa! Turma do Quintal. Vamos lá, um caso curioso. O cara é corredor, mano. O cara tava correndo e parou pra participar com a gente aqui. Como é que é seu nome? Cristiano. Time que você torce, mano. Cristiano é seu nome. Cristiano time que você torce. Corinthians. Ô, Cristiano. Ele torce pro Cristiano. Ele não tá fazendo corrida, ele tá fugindo. Tem certeza que é corrida? Tá fugindo, Bernardo. Vê se não tem uma mochila com rádio dentro aí, ó, Bernardo. Celular. Que mochila do quê, Marcão? Chupa aí, ô trouxa. Ah, o que é isso? Não. É isso, pô. Você é meu brother. É, devolve meu celular, Cristiano, por favor. Quer mandar um abraço pro cuidado, alguém? Quero mandar um abraço pro Dodô aí, sou seu fã, Dodô. Opa, nós, irmão. Obrigado aí. Pro meu sogro, palmeirense, não. Chorão. Pô, você tá zoando o sogro. Pro meu primo Maurício também, palmeirense, mimimi. Nossa. E pra quem mais? E um tapa na camurça aí, RG, pra minha mulher, Fernanda. Fernanda? É hoje, hein? Pô. Fazer coraçãozinho no vidro, hein? Pô, depois que ele xingou o sogro, velho, você acha que ela vai ficar feliz? Boa, RG, um abraço pra todo mundo aí, boa noite. Alô, fera, um abraço. Boa. Deixa eu ver aqui, ó, quem vê, ó, falando de mulher, todo mundo mandando pois, tapa na camurça, como é que é seu nome? Jéssica. Jéssica, você trouxe o cara pro Lincoln ou ele te trouxe aqui na boca do estádio? Ele me trouxe. É mesmo? Que time você torce? São Paulo. Seu, como é que é o nome do marido aí? Sidney. A gente não vai falar com você, só com ela. Vamos conversar sobre o São Paulo, Jéssica. Cai ou fica? Como é que é? Fica. Ah, é mesmo? Aham. Uh-huh. Se você fosse o técnico, você faria o quê pra melhorar o time? Ah, acho que eu dava um cacete naqueles caras. Isso, que violência. Tá vendo? Essa que é agradável tá mesmo, hein? Ah, tá vendo? Oh, mano, que falou, velho. Futebol é coisa pra homem, tá vendo aí, ó? Que é mulher mesmo véio. Aqui, ó. Nada a ver, tem que apanhar, tirar salário. Nossa. Como é que é seu nome, mano? É Sidney. Time Setor. Corinthians. Ih, mano, dá umas brigas em casa, não? Dá um pouco, viu? Dá um pouco, viu? O... Separa, mano. Jogo, larga no bundão aí, mano. Vocês ficaram discutindo o que foi e o que não foi. Mano, mandou você se separar. Separa, larga no bundão. Ó, oh, larga no bundão, devolve. São Paulino. Só que a maré do Corinthians é tão boa que é só chupa São Paulo. O cara é o único corintiano no meio de seis São Paulinos. Caraca, velho. Família leal inteira, São Paulo! Boa, boa! Todo mundo ouvindo. Abraços mandados. Um abraço. Fechou. Família leal. Mano, ela tava na cabeça da minha esposa, a Jéssica. Aqui. Ela tá aqui do lado. Mas que cara de pau falou na cara dela. Valeu, Jéssica. Valeu. Deixa eu conversar com o pessoal aqui. Seu nome? Denilson. Time, cara. Santos. Pô, mano, é nóis, RG. Boa, Denilson. Tadinho. Eu não entendi o motivo do Chino e o Denilson, tá? O cara tá aqui empolgado, tava falando que agora é hora de chegar junto, chegar no Corinthians, é isso, mano? Não, vamos passar, vamos atropelar, vai ter ninguém na frente não, agora caiu a Libertadores, infelizmente, mas vamos atropelar o Corinthians, todo mundo que vem na frente, vamos ganhar, o Brasileirão é nosso esse ano. Boa, boa, vai gorando mesmo, vai gorando mesmo, comemorando. Palmeiras e Santos, placar pro jogo. Palmeiras e Santos, placar pro jogo. Soletrando. 2-0 Santos. Tá de brincadeira. 2-0. Deixa ele falar, pô. Nunca ganharam de nós, não. Deixa ele falar, sempre tem a primeira vez. Nunca ganharam e nunca vão ganhar. Deixa ele falar, sempre tem a primeira vez. É aposta, né, já que vocês estão falando tudo isso aí. E aí, Domênico? Tá falando muito, né? Bora, partir pro outro vídeo. Seu nome, seu nome. É Luciano. Luciano. Time. São Paulo. Êêê, tricolor. Cara do Xi. Tá... Ei, calma aí, vamos. Ah, cara, quero saber. Cai, depois vai cair. O time seu jogou pai vai cair, semana. Seu trouxa. Deu uma confiança? Claro que deu uma confiança. Time grande não cai, Dodô. É isso aí, gigante não cai. Esperar até a 38ª, vamos ver. Cai não. Não cai. Quem sabe não vai cair, não. Vamos chupa, esperar. Mano! Vamos mandar um. Chupa você, o Z4. Um abraço pro meu neto. Z4. Não, Z4 nada. Um abraço pro meu neto, Leonardo. Um abraço pro meu filho, Matheus. E um beijão pra minha esposa, Priscila. Boa. Boa, tá mandando. Um programa pra vocês aí, vocês são foda. Soda, boa. Ele falou soda. Falou valeu, soda, irmão. Ei. Quer ver, ó, seu nome. Fenomenal. Vitor. Time. Parmeira, Dodô, é nóis. Opa, irmão, nóis. Agora a gente vem pro outro lado aqui. Quanto que fica Palmeiras e Santos? Quem é que vai em busca do título? Porque eu acho que quem perder dançou, mano. Ó, 3-0 tá bom. E a gente pega a liderança aqui no Galinheiro, hein, caralho? Ô, boca suja! Vai pegar a liderança na casa da irmã dele. Olha, desculpa, foi mal. Na casa da irmã dele. Não. É, no Galinheiro. Ô, mano, chupa, mano! Nossa, chupa você, ô, time da Leila. Deitada. Sociedade Esportiva Leila Pereira, vá pro inferno. É, mas nós não estamos devendo 2 bilhões de estádio. É o não devendo. Não importa, nós não estamos devendo. Paga o estádio lá. Paga o estádio lá. Madame. Paga o estádio. Chamou de cadinho lá, ô mano. É, nós temos uma mãe que banca nós, vocês não têm. Chupa. 80 anos, mano. 80 anos, virgem. Chupa aí, mané. Garoto de aluguel. Vai, ô trouxa, sem mundial. Chupa aí. Pinga, mané. Chupa aí. 51 é pinga. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Musicão do Zé Ramalho, hein, garoto de aluguel, hein. Você gosta disso aí? Zé Ramalho é bom, Zé Ramalho é bom. Eu já tive uma fase na minha vida que eu me espelhei uma muito fase, né? É, uma fase? Faz 35 olha, anos. Mas pelo que eu chupa a Alemanha e a novela pra Beatriz. Tchau, Beatriz. Ô, Veloso, vamos lá pras últimas participações? Cadê o Veloso? Veloso. Tá botando o máximo de pessoas morreu. Possível no ar. Três, Veloso, porque tá, Alexandre. O tempo urge. Time! São Paulo. Chupas rápidos, ó, mais um São Paulo. Vai lá, abraça e chupas, rápidos. Chupa, mano. Vocês não vão ser campeão. vão ser passados. São Paulo não cai, time grande seu não cai, mano. Seu time que vai ser campeão, mano. Vai pro inferno, Botinha, tchau. Aquele Júnior Tavares do São Paulo, e pelo amor de Deus, mano. Sempre falei pra você aí na estádio. Não. Pô, pode mandar abraço rápido. Falou, querido. Abraços rápidos. Abraço. Abraço pra minha filha Giovana, um tapa na camurça pra minha esposa. Tchau. Caiu. Aí, ó, caiu, é São Paulino, caiu. Oh, pro inferno, mano. Isso é um mau presságio, hein? Mau presságio aí, o quê? Mau presságio. É o destino dando pistas. Não caiu, não, tá lá. Tá, calma, tchau. Calma. Tá lá. Tô aqui ainda, hein? Ah, então fala. Ninguém aqui, não. Pera aí, nome. Júnior. Time. Corinthians. Vai! Boa! Chupa, Dodô! Traz a maninha aqui, ó. Chupa e paga. Chupa e paga. Paga, mané, paga o estádio. Chupa e paga, Dodô. Abraço, chupa e paga, é nóis, mano. Chupa e paga. É nóis, vai Corinthians. Quero mandar um abraço pra minha esposa Gisele. Chupa, mano. Vai pro inferno. Rapidão aqui, nome e time. Robson, Corinthians. Robson. A voz quase não vem. Chupa, eu quero ver o cara, porque ele tem o sotaque do Stallone nos filmes, não. Robson. Os caras estão te zoando lá, Robson. Tá confiante pro segundo turno? O Corinthians vai continuar segurando essa vantagem? É rumo ao título? Com certeza! Ô, mano! Oi! É campeão logo mais, mano! Com certeza, e Deus quer! Não quer, não. Abraços rápidos! Um beijo pra minha esposa Daniela, pra minha filha Lorena, e um chupa pra bicharada aí, o Alistair e o Cueca! Vai, seu galinha, chupa e paga! Acusou o golpe, ele não Veloso, falou nada. Veloso, um grande abraço pra todos. Não, é. Tchau, acabou. Vai entrar horário político, infelizmente, cara. Vai entrar em horário político, infelizmente. Tá, eu não posso ficar no horário político falando com o pessoal aqui? Pode, em cima deles, claro. Não? Fica aí. Com eles, tá bom? Fica aí, volta amanhã. Aí. Obrigado a todos. Valeu, Sobral, muito obrigado. Valeu, Sombra, abraços. Valeu, esse foi o Na Boca do Estádio. Oferecimento de HDI Seguros. O recado pra você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. E eleita pela produção para ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Sim. Ela que deu o Instagram para nós, a Daiane. Boa! Boa, Daiane. Valeu pela escolha, Bá. Boa. A produção escolheu a Daiane. Olha ali, olha lá, tá aparecendo na hora. Olha a Daiane lá. A Daiane tá escolhida. O Bá escolheu muito bem, parabéns. Parabéns, Bá. Parabéns, mano, que escolheu também. E ela tem um belo purse. Eu nem sei qual que é o Instagram dela, o pessoal tá perguntando aqui no Twitter. Insta Daiane. Insta Daiane com Y. A Daiane vai vir aqui fazer o estádio. A recambada de pedreiro. Gente, tá bom? Sigam aí. Ô, Sombra, deixa eu só mandar um recado rapidinho aqui, inclusive de uma ouvinte nossa aqui, mano. O nome dela é Helena Costa Barros Silva. Ela tá precisando de doação de sangue. O pessoal que puder comparecer aí no Hospital Ibanês, aí na rua Adma Jafé, número 91. O estacionamento é gratuito para doadores. Aí o horário de funcionamento do banco de sangue ali é de segunda a sábado, das 7 às 18 horas, exceto feriados, tá bom? O nome dela é Helena Costa Barros Silva. E mandar um abração aqui também pro Vinícius, que tá fazendo aniversário hoje. Boa. Corintiano. Irmão da Maria Eduarda aí, da Vila Ed também. Boa. Tá bom? Agradecer a presença do Estranho no Ninho, aqui Ismael. No Estádio 97, o Ismael. Né, Ismael? É nóis. Obrigado pela sua presença, pela musiquinha. Espero que você tenha gostado de vir aqui no programa, tá bom? Prazer. Valeu, boa, Ismael. Valeu. Tamo junto. Bom trabalho lá no aeroporto. Um beijo pra Jaqueline, professora São Paulina. É isso aí. Um beijo. Seu marido tá bem guardado aqui. Um abraço pro Renan Marçal também, que tá ouvindo a gente. É isso aí. Extra! Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede extra gol, beba com moderação. O estádio volta amanhã às 5h30 aqui na Energia 97. No oferecimento de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também no oferecimento do Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede extra gol, beba com moderação. Temos aí quem ganhou a camiseta Energia 97 Tente Beat, Bah, por favor. Guilherme Vernalha, tá bom? Quando tem uma neblina, você fica Vernalha. É isso aí. Até amanhã, Estádio 97, volta às 5h30. Agora tem horário político aqui na Energia 97. Tchau. Você tem a oportunidade de estudar. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de estudar pela ajuda da minha família, mas eu acredito que se fosse depender totalmente do país, da maneira como está, como os políticos estão tratando o país atualmente, é muito difícil, é muito complicado. Porque há uma roubalheira muito grande, ninguém entende ninguém. Em quem confiaremos, né, nesse período todo que está acontecendo aí? Devíamos ver mais a saúde, a educação, botar realmente dinheiro onde precisa, tá aí o hospital precisando de manutenção, de material, de medicamento, escola precisando de tudo, segurança em si. As pessoas estão morrendo nos hospitais, enquanto você vê dinheiro sendo, saindo por aí e sem, a gente não tem nada, nada é oferecido pra gente. Algo novo e muito significativo está nascendo e ganhando todo o país. Um movimento de fé, amor e, acima de tudo, patriotismo. A cada dia que passa, os sonhos do nosso povo se transformam em pesadelos e o futuro se revela assustador. Se você também é um desses milhões e milhões de brasileiros que amam e acreditam no Brasil, chegou a hora de se posicionar. Por isso, mais do que amar, é preciso despertar o patriota que existe dentro da gente e defender o Brasil. O nosso país nunca precisou tanto de nós para entregar um futuro melhor aos nossos filhos. Somos nós, mulheres guerreiras e patriotas, que sabemos botar ordem na casa. Vamos juntos construir um país que precisa de ordem para garantir o seu progresso. O patriota surge do clamor das ruas, onde os brasileiros expressam toda a sua insatisfação e revolta com a situação com que se passa o Brasil. O patriota chegou para dar voz a todos aqueles que gritam por ordem, segurança e justiça social. Os partidos produziram o Brasil partido ao meio. Os políticos se corromperam e não nos representam mais. Só nos resta uma única esperança: um Brasil limpo e patriota. Com vocês, a palavra do presidente nacional do partido. Olá, sou Adilson Barroso, ambientalista, fundador e presidente nacional do Partido Ecológico. Desde que fundamos o PEN, em 2012, a nossa luta foi sempre por um país justo e sustentável. E avançamos muito nessas conquistas. Hoje, motivado pela chegada de Jair Bolsonaro, renovamos nosso compromisso e mudamos nosso nome, de PEN para Patriota. Brasil acima de todos, é isso que vai sustentar o nosso futuro. Sou Fabiana, vice-presidente nacional do PEN Mulher, agora patriota. Mulher, venha conosco, seja candidata a qualquer cargo político, porque lugar de mulher também é na política. Olá, sou Fernando Barroso, presidente nacional do PEN Jovem, agora patriota 51. Filie-se no Patriota e vamos juntos ajudar nosso país. Baixe o aplicativo Patriota 51, filie-se por ele e seja mais um patriota. Termina agora o programa do Patriota 51. Lunch Break, mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break, a energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. PSD! O PSD está ligado em São Paulo. Deputada estadual Marta Costa. O Brasil atravessa um momento difícil e mais do que nunca precisamos fortalecer os valores familiares, proteger as nossas crianças e nossos jovens e acreditar que unidos podemos enfrentar qualquer desafio. A família unida é a base de uma sociedade forte e de um país próspero. Em Deus prosperamos e edificamos. PSD! O Rei do Óleo Marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no Rei do Óleo e use lubrificantes Motul. Já curtiu hoje? Hoje. facebook.com/energia97fm. Já planejou a sua próxima viagem? Ainda não? Então corre para o Submarino Viagens e aproveite as promoções de passagem mais hotel. Tem destinos nacionais e internacionais com até 30% de desconto. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Mas corre, que é por tempo limitado. São mais de 200 mil opções em hotéis em todo o mundo e 750 companhias aéreas. Aqui você garante a sua viagem aonde estiver, a qualquer hora e do jeito que quiser. Acesse já submarinoviagens.com.br. Com o PT no governo, as mulheres tiveram grandes conquistas. A Lei Maria da Penha foi aprovada, as empregadas domésticas ganharam direitos e as trabalhadoras rurais também. No Minha Casa Minha Vida, a escritura é em nome da mulher. Que nem o cartão do Bolsa Família, que garante comida boa na mesa. Agora, Temer quer tirar os nossos direitos. Não podemos aceitar. Precisamos de mais mulheres na política. Filie-se ao PT e vamos juntas defender o Brasil. Não acredite em mitos eleitorais. O eleitor não pode votar usando a camisa de seu partido ou candidato. Mito ou verdade? Verdade, minha gente. Dia de eleição é dia de festa, de cidadania. Mas quem vai votar não pode ir para a sessão eleitoral assim, não. Tem que seguir as regras na hora de escolher seus representantes na urna. Usar camisa de partido ou candidato não pode. E nada de sair por aí com a galera fazendo zoada. Pode usar bandeiras, broches e adesivos, mas a manifestação deve ser individual e silenciosa. Justiça Eleitoral. Peça sua música no nosso WhatsApp 943530150. Eu tenho andado o Brasil inteiro e tenho visto o quanto as mulheres estão tristes com tudo que está acontecendo. São jovens que não encontram emprego, trabalhadoras que ganham menos, mulheres que são vítimas da violência, mães que perdem seus filhos para as drogas. As mulheres são as que mais sofrem, porém, são as mulheres que têm força para reagir. No olhar, no coração de cada brasileira, eu sinto a vontade de mudar, de dar um basta nisso tudo, de fazer diferente. Convidamos você, estudante, trabalhadora, dona de casa, para participar e fazer uma nova política. Você tem fé, capacidade e determinação. Vamos reagir, porque o Brasil é nosso. Eu sou Maria Aparecida e espero por você. Vem aí o Halloween do Energia na Veia. A maior festa de Halloween de São Paulo. Com decoração temática, o Túnel do Medo. Dezenas de monstros. E mais. Os DJs do Energia na Veia. Hey DJ. E o melhor show cover de Michael Jackson do planeta. do planeta com Rodrigo Teaser. Oi, eu sou o Rodrigo Teaser e eu também vou estar com vocês na festa do Energia na Veia, na Audi Club, dia 27 de outubro. Rodrigo Teaser. Fantasie-se ao clima do Halloween e concorra a uma cabine para um navio do Energia na Veia 2018. Halloween do Energia na Veia, 27 de outubro, na Audio Club. Ingressos à venda no site tiki360.com.br. Também na Energia 97, na Embaixada Dance Music e nas lojas Tent Beat. Halloween do Energia na Veia, realização Energia 97, promoção. Vai ser assustadoramente incrível. Energia. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite de terça-feira. A partir de agora até as 10 da noite, house music de qualidade. E a primeira hora é dela que tá aqui ao vivo junto comigo, Marina Diniz. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Tudo bem, Má? Tudo certo, Ju. O que temos pra hoje? O que você preparou? Faz tempo que a gente não se falava, né? É verdade. Então, hoje no programa eu vou começar com uma música do Surf Talker, que escutei agora no documentário da Lady Gaga. É, eles são, acho que americanos, moram em Nova York, mas eles cantam vários poemas brasileiros. Olha só. Aquela Dream, que é deles, né? E tem essa que eu vou começar o programa, que chama Matadora. É uma letra engraçada, mas soa muito legal. A melodia é muito interessante. Muita gente falando do documentário da Lady Gaga. Eu ainda não assisti. É bem legal, assim. Ela mostra o lado bem vulnerável dela, assim. Uhum. E o lado criativo é interessante. Conta um pouco da rixa dela com a Madonna. Você recomenda, então? Eu recomendo, ótimo. Tem o da Whitney Houston também, que é bem bom. Vou procurar depois. Depois no Netflix. Beleza, então. Vamos Marina lá. Diniz aqui na Energia até às 9 da noite. Night Sessions. Oh, what the difference, yeah. Getting late now.